Navio Pirata número 2. Ninguém segura este navio. Piratinhas, bucaneiros e outras pessoas ao mar, como vocês estão? Eu sou Pedro Falcão, estamos iniciando aqui mais um Navio Pirata de número 12, o podcast oficial da Max Rebel. Eu tenho aqui logo à minha frente Fernando Muccioli, como você está? Olá a todos, é interessante porque é um navio pirata, porém podcast oficial, né? É, exatamente. É curioso, mas assim é o mundo, assim tal é, tal é o mundo, tal é pirataria. É um mundo curioso. É um mundo bem curioso. Tá certo. E esta voz sensual e suave e sem camisa, a minha esquerda aqui eu tenho Daniel W. Olá, e aí galera? Navio Pirata, e dessa vez estou apresentando Seminu. Sim. Pra atiçar a imaginação das pessoas. Exatamente, eu acho que isso faz parte, eu acho. Faz, cara, faz. Eu cheguei aqui no lugar onde... É o que eu chamo de showbiz. Showbiz. Né? Eu cheguei aqui no lugar onde a gente tava gravando Navio Pirata, e tava o Danibas, tipo, todo esparramado no sofá, sem camisa e tal. Que caralho, sim. Hoje o bagulho é sério. Hoje o bagulho é sério, cara. The shit is real. Vim pra seduzir, tá ligado? Pois é, mas hoje, como vocês podem notar, da última vez a gente soltou o Navio Pirata, era numa sexta-feira, não é mesmo? Sim, era uma sexta-feira. Mas dessa vez as coisas mudaram, as regras do jogo mudaram. Uhum. E nós, na verdade, estamos aqui gravando numa quarta-feira. Uhum. É, ou não, né? Ou não. É tudo uma questão de ponto de vista. Exatamente. Sim. Para o seu deleite, nesta quinta-feira, mais ou menos aí na hora do almoço, eu espero que seja isso que você está escutando. Se não, pode ser depois também. Uhum. Por que não? Mas isso é para avisar que agora, a partir de agora o Navio Pirata realmente vai ser às quintas-feiras, mais ou menos nessa hora do almoço, porque aí dá para todo mundo de sexta-feira curtir, todo mundo curtindo o fim de semana, e dá bastante tempo para a gente gravar também. Excelente. E também tem as tiras que vocês podem ver na sexta-feira. Sim. Né? Então tem muita coisa aí. Na verdade, a gente quer entreter você a todo momento, em todos os dias da semana. Todos os dias, cara, todos os dias. É um bagulho insaciável. Sempre que possível. Por assim dizer. Exatamente. E falando nisso, em entretenimento por toda a semana, nós também temos... na próxima terça-feira, como falamos no último podcast, né? Na próxima terça-feira nós vamos ter aquela mixtape temática... Que é a Mix Rebel. A gente já tem ela pronta. Não pronta, mas... Quase pronta. Agora tá quase pronta. Relativamente pronta. Na última vez ela estava encaminhada. Agora ela está quase pronta. Relativamente pronta. Bom. É bom, sim. Né? Acho que é um avanço. É um avanço. E aí vai ser um mix especial de começo de mixes. Justamente para todos aí que querem treinar para uma grande luta. Exato. Sim. Essa é a dica. Essa é a dica, tá ligado? Essa é a dica. Quem está se preparando para um grande desafio, né? Exato. Na vida. Em geral. É uma música feita para esse tipo de momento, de pessoa. Exato. E é uma coisa que vocês acho que vão curtir, espero que vocês ouçam no intervalo de um podcast ou outro aí que vai ter. Ou na academia, bombando para ficar grandão. Para ficar grandão, porra. Porra. A boa notícia, aliás, na verdade, é que todo mundo que já assinou o podcast já vai receber o Mix ganha Weeble. De brinde? É o grande, brinde. Ô, louco, é de brinde, cara. Você ganha um negócio de graça e ainda recebe outro de graça. É muito foda. É tipo muitas coisas de graça. É tipo a melhor promoção. Sim, cara. Então, é justamente, vocês apenas esperem aí, fiquem atentos, porque na terça-feira vocês vão receber mais um aviso lá. Chegou o arquivo novo e vai ser justamente o Mix Essa grande Weeble. Bolada de coisas de graça. Exatamente. Aliás, por sinal, agora o Navio Pirata já está no iTunes, né? Sim, já está sim. Propriamente que no iTunes. O primeiro episódio demorou um pouquinho pra entrar, né? Uhum. Inclusive. Demorou um pouquinho pra entrar e tal. Mas agora tá normalizado, né? Agora tá do caralho o bagulho. Sim, muito bem. Exatamente. Muito, muito bem. Estamos navegando decentemente. Sim. Muito bem, então esse é um bom começo, eu acho, pro navio. Eu acho. Eu gostei. Eu gostei muito da receptividade das pessoas. Sim, as pessoas sim. Ouviram, sim, pô. Mandaram muitas perguntas, inclusive. Mandaram muitas perguntas hoje, foi muito, sim, muito bom. Uh-huh. É, o convés da Max Weeble tá da hora. A galera tá trocando uma ideia. Tá. Tem as pessoas mostrando jogos aí que eles estão fazendo. É verdade, mostraram, né? É, isso é uma coisa que a gente até ia conversar com você, mas que a gente teve uma ideia. Uh-huh. Porque normalmente, nesses grupos, o que acontece é que eles simplesmente... É, como a gente tinha, por exemplo, no grupo do Amigos do Fórum, a gente fazia um espaço reservado para o jabá. Sim. Uma coisa que eu tava pensando em simplesmente em dar um jabá gratuito, assim, ó, tipo, ah, olha aí o jabá e tal. Eu fico pensando que a gente poderia, às vezes, no grupo, quem quer realmente mostrar um jogo ou algum site, que venha com uma proposta. Ó, estou postando isso por alguma razão. E esteja pronto para receber crítica de todo mundo. Sim, claro. Eu acho uma ótima ideia. Tá ligado? Trocar uma ideia. Se você... posto seu jogo e a partir daí gera uma rolagem de ideia com as outras pessoas do convés, você fica lá. É, sim, exatamente. Sim, total, Se for uma coisa que é claramente uma discussão que não vai pra frente, é só autopromoção, aí não vale a pena. Uhum. O jabá tem que ser um negócio assim, ó, tipo, galera, temos isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso. Exato, exato. Tem que ser, eu acho que essa brisa. Bom, e nada de ofender o amiguinho também. Não, estamos pô, falando de discussões exato, saudáveis né? aqui. Exato. Brincadeira de mão, brincadeira de vilão, né? Já dizia a tia da escola já. Tudo legal até você perder um olho. É. Exatamente, mas a ideia é excelente, muito boa, é boa mesmo. Né? Sim, nada sim, de brincadeira sim. de vilão. Exatamente. É. Mas, falando em máquina de fazer vilão, a gente tem uns assuntos bacanas aí, né? Sim. Iniciados. É, uma coisa que eu achei interessante é que a gente recebeu muitas perguntas de quadrinhos, né? Sim. E, portanto, nós decidimos, então a gente tem que falar de quadrinhos, né? Afinal de contas, fazemos afinal, quadrinhos. Afinal, quadrinhos é, exato, né? É, né? A gente meio que faz isso um faz pouco. Parte, né? É bom lembrar. Nós somos parte do problema. Exatamente. E não temos uma solução. Sim. Tirando o Stallone Cobra. Tirando se ele voltar, ele vai ser a solução. Ele sempre é a solução, de um jeito ou de outro, tá ligado? Então vamos dar um rápido intervalo nessa gloriosa música cheia de vikings e guitarras, uhum. né? Vikings e guitarras, uma boa combinação. Sim. E nós já voltamos. Muito bem, bucaneirinhos. É, nós estamos aqui para falar de quadrinhos. Yes. Uhum, aliás, quadrinhos. Pra falar nisso, vocês sabem de onde veio a palavra vilão? Aonde? Sabe, não, Falcão? Não, sabe? Não. Vem, é tipo que nem aldeão, tá ligado? É tipo uma pessoa da vila. É um vilão. Então, basicamente, antigamente, se você era cuzão, você vinha da vila. Tipo isso. Que fita. Cara, é bizarro. Né? Nossa, mas que devia ser uma vila muito danadinha, né? É, uma vila de sacanas. De sacanas. É um bando, eu falo assim, aquela cidade, ó, é um bando de só tem cuzão. Só tem cuzão. Não cola lá, tá ligado? Isso daí como daí virou vilão. Ah, esse é o vilão. É. Mas, se não me engano, tinha uma parada da galera, tipo, os nobres e tal, chamavam os caras... Tipo, a ralé de vilão, que eram as casas que vinham da vila. Ah, é? É. Ah, então não era tipo um termo pra nego cuzão, era um termo pejorativo pra pessoas pras pobres. Pessoas, sim, olha, sim. Olha, que fita, que cara. Que fita, meu. Vilão. Não é? Não é interessante? Ah. Olha só, o Mano Brown faz mais sentido agora, cara. É, exatamente, Caceta. Cara. Exatamente. Caralho, máquina cara. De fazer vilão. É que nem caralho. Sabe onde veio a palavra caralho? Não. Caralho era o nome do mastro central de alguns tipos de barco. Sim. Pô, sobe no caralho. É. É um caralho. Caralho, o Mussa distribuindo conhecimento. Cara, é muito louco, assim. Você passa um tempo com ele, você, tipo, seu cérebro fica mais. É, curto. Sua barrinha de inteligência aumenta um pouquinho. Exato. Tipo, exato. Conhecimentos idiotas, né? Sobre várias coisas, assim. Cara, mas enfim. Conhecimento não ocupa espaço. É verdade, exato. Palavras de professor. Conhecimento não é gasto, é investimento. Exatamente, exatamente. Muito bem. Mas voltando ao conhecimento. Voltando ao conhecimento. Voltando aos vilões. Voltando aos vilões. A gente curte, obviamente, a gente curte muito quadrinhos. A gente foi na FIC pra vender o nosso primeiro zine, né? Uhum. Este ano. Foi muito que foi bem bacana. Louco, pelo que me contaram. Pois é, nós conseguimos vender todos os quadrinhos que fizemos. Animal. Muito louco. Sobrou um. Pra contar a história. É um, tipo, pra ser o sobrevivente, né? O cara que foi e voltou. Exatamente. A gente conheceu um monte de gente bacana. Alguns que a gente já conhecia só pelo trabalho, outros que a gente não conhecia o trabalho e conheceu lá. A gente gostaria de falar, nesse bloco, a gente gostaria de falar dos melhores quadrinhos de 2013 em geral, né? Legal. Sim. E aí a gente bateu um papo, né, antes de começar a gravar, pra definir mais ou menos o que cada um gostava mais. Uhum. E uma coisa que é interessante é que a gente selecionou quadrinhos independentes, eu e o Daniel, uhum. E você pegou mais mangás, né? Que são quadrinhos também. Mas o que vale é interessante é essa ausência de outros tipos de quadrinhos. Mais mainstream, e tudo mais. Que é um assunto que a gente também vai falar nesse bloco, mas daqui a pouco. Uhum. Mas antes a gente vai falar justamente disso, os melhores quadrinhos de 2013. Louco. Falcones, quer começar? Eu vou começar, hein, tá? O Daniel deu um acesso de riso. É que eu não conheci o apelido Falcone. Ah, não, Falcones. Você que já falou Falcone. É, não Falcone. Caralho, descobrimos agora o Falcone. Falcone. Nossa, quero deixar registrado novo personagem da Max Rebo, Falcone. Isso é perfeito. Caralho, velho. Isso é perfeito. Isso vai salvar vários plot holes que a gente tinha em várias histórias, tá ligado? Era tudo Falcone. Surgiu aqui um personagem, cara. Nossa, Falcone, que boa ideia, cara. Pensei que você tinha falado Falcone. Não, Falcone, só perdão. Excelente. Esse é 10 de 10, cara. Nossa, animal. Excelente. Mas muito bem. Falcone aqui, vou começar a falar vou falar aqui dos quadrinhos. Enfim, todos os meus eu acabei comprando lá na FIC. São três três artistas novos que eu não conhecia, assim, e um que eu já tava ligado que ia ser muito louco, e realmente é. Então vamos começar justamente pelo que eu conheço. Você já sabia. Eu já sabia, que é o Intestino Eloquente, do Andrício de Souza. O Andrício, pra quem talvez muita gente conheça, fala, quem é Andrício? Mas se fala assim, é aquele cara que faz umas tiras de caneta Bic, que parecem muito capiais, só que tipo muito bem desenhado, assim, tipo, uhum. De caneta Bic e tudo, tá ligado? Ele é esse cara, com umas piadas sempre escrotas, com o Pereio, assim, é muito engraçado, tá ligado? E aí o Andrício queria fazer uns... Ele já tinha feito uns quadrinhos com uns poeminhas, assim, uns poeminhas bem, bem engraçados, tá ligado? Uma coisa... Uhum. Com vários temas, ateísmo, crocante, pensamento, adolescência, Édipo. Ele fala várias piadinhas, eu vou ler algumas aqui que pra vocês sacarem. Por exemplo, aqui. Eu não preciso imaginar você... Por muito tempo, para ativar todas as zonas erógenas do meu pensamento. E umas coisas idiotas assim, tá ligado? Deixa eu ver. Vamos ver. Ele também é mega palmeirense, aí ele fica aloprando Corinthians, ele faz umas coisas assim, tipo... Perguntaram a Deus se ele é brasileiro. E ele automaticamente começou a rir. Vocês acham que se eu fosse brasileiro, deixaria o Corinthians existir? E fora que tem um CD também, né? Vem um e CD aí junto. O que é louco é que vem um CD. No fim do livro, vem com um CD aqui. Ah. Que você... Com gravações de várias pessoas. Do mundinho aí. Ah. Que várias pessoas, tipo, comentando... Gravando e lendo os poemas, entendeu? Ah. E é muito bacana. Tipo, tem do Pereio... Tem do Laerte, cara. Tem, acho que, Silvio Luiz também, não tem? Tem, acho que do Silvio Sério? Luiz. Animal. Tem do Educar, que é do DR. Tem o João Montanaro, que é um outro cartunista. Tem também do... Ah, tem do Eric. Eric Gustavo, do Marcelo. Ah, é? É. Legal. Também tem dele. É muito bacana. Legal, legal. Oh, e o formato do livro é bem legal, é, né? É muito louco, porque ele é comprido. São quatro quadros na vertical, assim, né? Legal. É muito engraçado, cara. É tipo, é o tipo de presente que você nunca sabe se o cara tá sendo sério ou, tipo, ou irônico, assim. Né? Tipo, é muito louco, muito doidão. É bem, enfim, muito, eu gostei muito. Aí tem outro que tem o Badonkadonk, que eu curti também, que é do Felipe Portugal. Uhum. Ele tava numa tenda, não, um stand lá na FIC, que era cheio de uns moleques muito doidos, assim. É, tipo, tinha um monte de moleque do Rio de Janeiro, e era muito da hora, era um stand de uns cartunistas muito legais. E aí esse Badonkadonk é muito bacana, que é tipo uma aventura, e parece que tipo é quase um videogame, assim, sabe? Assim, você se sente bastante a estética. A estética, assim, é como se fosse, tipo, se estivesse numa história de videogame bem escrita indie, assim, pode sabe? Crer, tipo, pode crer. É da hora, assim, eu curti muito. E tem várias referências a isso mesmo. E o estilo é muito foda, o flow é muito legal. Sim. Os personagens, tipo, eles são muito caricatos e é muito bacana. E acaba de maneira surpreendente. Exato. É verdade. Então, Badonkadonk, do Felipe Portugal, é muito bacana. Tem um cara voando no pterodáctilo na capa. Cara, e tá escrito Press Start Button. Eu acho que um cara voando no pterodáctilo na capa é tudo que você precisa saber. É, total, tipo, exatamente. Outro que eu tenho aqui, outro livro bacana, foi da Cláudia Senli e do Jorge Schau. Sim. Que tem nomes muito pomposos. Sim, eu gosto muito do Jorge. Pô, conheço o Jorge, cara. Você conhece o Jorge? Sim, todo mundo conhece o Jorge. Ele falou porque ele ouviu Amigos. Ele é brother do meu primo. É, Juliano. Do Juliano. É, verdade. Exatamente. Um grande casal, pessoas muito legais. Muito legais. Você fez Senac com eu eles. Eu fiz Senac com os dois. Olha só, que mundinho, hein? Que mundinho. E, puta, você viu o quadrinho deles? Não, não vi, cara. Cara, é muito bacana. É um quadrinho mudo, né? É um quadrinho que não tem... diálogo. Não tem diálogo. Sobre uma família de mafiosa de mosquitos. Que legal. De pernilongos, sei, assim. Sei, é uma história brutal de vingança. É uma história brutal de vingança porque um humano que tem eles na casa onde eles moram mata, tipo, um dos filhos mais novos, assim. Aham. Isso logo no começo, aí de repente você fica tipo, caralho, fudeu. Aí eles armam uma vingança, aí tem uma guerra, assim, é uma... Da hora. Uma fita pesada. Uh-huh. É muito bem não, já feito, os primeiros 5, 10 páginas são ridiculamente pesadas, tá ligado? É, exatamente. Como que chama mesmo? Se chama Mosquito. Mosquito. Mosquito como se fosse italiano. Mosquito. C-H-I-T-T-O. Excelente. Mosquito. É muito, muito foda. Esperem ouvir mais desse casal, porque eles são muito bons. O pessoal da Fictícia, né? É o pessoal da Fictícia, é verdade. E esperem ouvir mais, porque é muito bacana. E pra finalizar aqui, um que eu curti muito também, foi do pessoal lá da... Qual era o nome? Do stand deles, da Falcatrua. Que é o André Aguiar, que inclusive ele tava. A gente conheceu justamente porque a gente foi pegar o do Andrício, né? O livro do Andrício. E aí do lado eu tava assinando justamente o André Aguiar. Eu tava assinando o trampo dele, que é o Velhacos, que é, mano, um dos quadrinhos mais punks que eu já li, assim, em muito tempo, tá ligado? Sim. Ele é um quadrinho sujão, muito foda, sobre a história de, tipo, um gato skatista malandro, assim, que come uma gatinha mó gostosa e, tipo, ele entra numas tretas, tem sangue, tipo, lixão, grafite, skate. É louco, é muito foda. Puta história, meu. É uma coisa que eu gostaria de ver muito mais, um universo muito mais expandido, assim, sabe? Sim. Sabe aquela sensação Sabe uma coisa que me lembrou bastante? Tá ligado no Akira? No começo do Akira, que eles estão no bar e eles ficam conversando e tudo mais. Imagina se você tivesse continuado naquele bar o filme. É tipo isso, tá ligado? Essa é a brisa. Pode imagina crer. Como deve ser, tá ligado? Aquela vida. É mais sujeira ou menos louca. Isso, tá ligado? Animal. Que conta esse, o Velhacos. Muito, muito bom. Procurem aí. André Aguiar, Velhacos é um quadrinho do caralho. Dá pra encontrar esses quadrinhos, tipo, pra comprar assim, na hora que eu quiser, tá ligado? Cara, o melhor jeito é ir na gibiteria. Sei. A gibiteria tem várias, é lá na Benedito Calixto. Sei. Na pracinha Benedito Calixto. Procura e dá uma volta ali, eu não sei exatamente o número, mas dá uma volta que você encontra a gibiteria lá. E lá sempre tem muito quadrinho independente. Só. Tem bastante quadrinho independente. Mas se você ouvir esses, a gente vai botar os nomes, né? Tudo e tal. Joga na internet que vocês encontram. Legal. Né? Da hora. Da hora. Da hora, da hora. Uhum. Mussa. Eu. Mussa. Sua vez. Cara, é, eu li muito pouco quadrinho, assim, nesse ano. 2013. 2013 foi um aninho que eu li pouco quadrinho, tirando o mangá, né? Eu já li muito mais mangá antes, né? Mas eu meio que larguei mão de várias coisas, assim, que me encheram o saco. Na sua vida da época que você colava nos rolês de anime? É, que é no rolezinho do anime, cara. Isso daí é uma história rolezinho... que vai ser contada quando o Jeff... Cara, quando aqui, a gente o puder... Jeff da Play TV. O Jefferson Caio da Play TV, meu brother de dezenas de anos atrás, assim, e tal. Vai ser um episódio inteiro dedicado a isso. Vai, cara, porque tem cada história, velho. Cara, puta que pariu, do caralho. Aí, a Sailor Moon contar... A Sailor Moon dando pro Goku no sexto andar do evento, cara. Então, coisas sentido. Desse naipe, assim, nossa. Cara. E aí sim você... a gente vai poder contar o nosso rolezinho, tá? Esse é o nosso rolezinho, mas enfim. Exato. É, cara, uma das coisas legais que eu li nesse ano que passou aí foi justamente o Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan, que até recomendei no Amigos, o Falcão começou a assistir, então não sei se você tava também, eu li o quadrinho. Ele terminou antes de mim, assim, eu falei fui longe ele, no bagulho ali. Ele terminou em 2 dias, assim, Que é foda, assim, é um quadrinho que eu acho que ele é feio, assim, o traço. Não curto muito o traço pra caralho, dele. Caralho, cara. É tipo o traço de fanzinão de moleque, assim, começando, tá ligado? Sim, total. Os titãs são, tipo, bizarramente construídos, assim, é muito estranho. E os personagens parece que é meio que tudo igual, assim, não tem muita diferenciação. Sim. Mas é uma puta história foda, assim. É uma história que meio que te pega de surpresa no começo, eu acho. É perturbador, assim. Tá ligado? Que ela que ela começa meio assim e tal, de repente, meu, paulada, pá, aí, paulada, paulada, paulada, paulada, paulada. Né, todo mundo se fode sempre, toda hora, tá ligado? Pode muito, mas assim, a história que ele vai criando e tal, a coisa que ele vai tecendo em volta, assim, é bem da hora. Sabe o que me lembra muito, cara, do Attack on Titan? Lost. Lost? Eu não assisti Lost. Me explica por que você achou parecido. Porque, mas assim, no começo, não como do jeito que terminou. Tá? Sei. O que me faz, aliás, o que me faz preocupar um pouco com o fim de Shingeki no Kyojin. Mas eu fico pensando muito assim, que no começo de Lost era tipo, suspense, agora mais mistério, agora tipo, conspiração. Aí você ficava tipo, nossa. Meu Deus, tantas coisas. um urso polar numa ilha tropical, mas como eles caíram? Mas quem são aquelas pessoas? Mas o que tá acontecendo? Sabe, tipo, são muitas coisas. E aí assim, não resolve porra nenhuma. E nunca resolve, pode entendeu? Crer. Esse é um perigo, Isso é um perigo. E veja bem, escalou pro pior final de série de todos os tempos. Todos os tempos. Cara, isso me lembra um mangá que é muito bom, por sinal, que chama Shaman King. Não sei se você já ouviu falar. Um pouco alguns episódios Shaman do desenho. King, então. O mangá ele é bem diferente do desenho pode e tal. Crer. Porque é aquela história que, tipo, os caras... Tá saindo o quadrinho, aí começa a fazer o desenho, aí não tem quadrinho mais. Aí eles inventam um bagulho e acaba, tá ligado? É clássico. Putz. É clássico acontecer isso. Sempre, né? E aí, cara, no Shaman King rolou um bagulho que a história caminhou pra um caminho tão absurdo que o cara acabou de jeito escroto e falou, meu, chega, não quero mais, tá ligado? Desencanou. Porque o vilão tava tão overpower que, tipo, ele falou, não. Puta, acabou, tá ligado? Vou dar um tempo aqui. Aí o cara parou uns anos e aí ele continua a história, tipo, anos depois do fim da outra que ficou sem explicação. Caralho, cara. Caralho, velho. Que, tipo, o cara, ele se encurralou, tá ligado? Num bagulho, que não tinha de onde sair. Mas é o que aconteceu com Lost, tá ligado? Tipo, eles não tinham de onde sair. Assim, eles achavam, não, nós temos um plano, blá, blá, blá. Mas, mano, mentira. Claramente eles não tinham. E tomara que o cara do Shingeki no Kyojin não se encurrale. Então, exato. Eu fico pensando muito. Tomara. Tipo, porque, sabe por quê? Porque as coisas têm que ter começo, meio e fim. Uhum. Sabe? Sim, total. Nisso, assim. Total. Você vai fazer alguma coisa, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu acho também. Por isso, por exemplo, que eu gosto tanto do The Wire. Sim, tá ligado? Sim. Que eu sempre falo do The Wire e tal. Que é uma série que é exatamente isso. Tem um começo, meio e fim. Assim, não que ele tem um fim muito conclusivo, mas pelo menos ele, tipo, tem um ritmo. É um fim justo pra série, cara. Ele tem um ritmo, tá ligado? Assim, tipo, você fala um pouco sobre política, agora um pouco sobre drogas, agora vamos falar bastante sobre política, sabe, assim? É que ele foi construído, né, nesse, tipo... Nesse ritmo. Com essa ideia, assim, tipo, beleza, essa história vai ter um final, sabe? Tipo, pode crer, pode crer. A galera meio que vai, não, vai seguir pra sempre, mas daí eu lembro que nossas coisas não seguem pra sempre. Exato. Então, puta, precisa pensar no final. Não, e é bom ter isso, sabe? Assim, sim. Tipo, porque você consegue construir climas dentro disso, sabe? Na verdade, isso é uma das coisas que me atrai em mangá de modo geral, né? Porque geralmente são coisas com começo, meio e fim. Ainda que hoje alguns deles estejam meio descambando. Mas, enfim, é uma coisa que eu curto. E se você vai ver especificamente do Shingeki no Kyojin, é interessante você ver meio que a história do cara, do autor. Porque ele é um cara que sofria mega bullying na escola, assim, e tal. Pode crer. E ele faz... Ele deu uma entrevista falando que ele desenha vários dos gigantes... lembrando de pessoas que fuderam ele na infância, ah, assim. É, nossa, que louco, cara. Tanto que um cara, o criador do Gundam, que é um cara, tipo, mega velhaco, mega clássico da indústria, falou que, tipo, ele pega meio mal com isso, assim. Falou, meu, ele é um autor que criou um mangá pra meio que exorcizar os fantasmas de infância dele, uhum, assim, tá ligado? Caralho, velho. Que brisa. Fazendo acontecer as coisas gore, assim, tal, uhum, não sei o quê. Meio que pra meio que... Como trauma, pra acabar com o trauma de infância isso, dele, assim, sabe? Isso, muito, cara, isso tem muito, né? Isso, eu fico surpreso, sim, que o Japão tem artistas muito sensíveis. Sim, tem, cara, tem. Pra caralho. Né? Tem. Isso é uma coisa que é engraçado, porque aqui no Ocidente a gente não tá mais tão acostumado com isso. Sim, assim, sim. É sempre tipo, ah, sabe, tem um... Uhum. Lá não, é tipo, são artistas extremamente sensíveis nesse ponto mesmo. Assim. Não, eles levam a sério esse negócio de que, tipo, que você produz, tem um pouco de você ali, tá ligado? É, sim, com certeza, com certeza. Isso é muito deles, tá ligado? É um pouco demais até. É demais, informação demais. Assim, eu acho que é uma série que foi ultra hypada no último ano, talvez até um pouco mais do que deveria, eu acho. Isso é foda. Deram uma exagerada, assim, eu acho, no hype, mas, cara, ainda assim é uma série boa. Que vale a pena acompanhar. Tá saindo em português no Brasil, pela Panini. Exatamente. Inclusive, uma amiga minha que tá fazendo a tradução. A tradução. Que tá bem, bem legal e acho que vale a pena, assim. Mesmo que. Mesmo que você não seja um cara de mangá, acho que vale a pena acompanhar mesmo assim, porque ele foge dos estereótipos e do estilinho e das paradas que tem muito em mangá, assim. É, o estilo é completamente europeu, né? Você para pra ver, uh-huh, assim, questão de estética e universo, assim, sim, italiano. Total, total. É uma brisa muito louca, mano. É. E, bom, fora isso, cara, eu não... Pra suprir a minha ausência de quadrinhos, eu vou falar de uma série de livros legal que eu li. Bom. Que é do Bernard Cornwell. Ele é um historiador britânico que faz vários romances históricos. Certo. E, tipo, ele tem duas séries famosas que estão saindo agora, que já acabaram, na verdade, que é o Crônicas Saxônicas, que é de história da Inglaterra mesmo e tal. E tem o Crônicas do Arthur, que ele recontando a história do rei Arthur, mas de um jeito bem pé no chão, historicão, assim, certo, tá, não sei certo, o quê. Mas realista mesmo. Realista, né? Sim, que animal, tal. Que animal. E é a história contada pelos olhos de um cara que andou com o Arthur, não pelo Arthur, assim. Sim, do sim, moleque sim, que cresceu. Sim. Que é um moleque que foi criado pelo Merlin. Certo. Que o Merlin sumiu e abandonou ele, tá ligado? Caralho, cuzão, e ele acaba conhecendo toda a trama do Arthur e dos cavaleiros, não sei o quê. E, cara, é um bagulho. É bom porque, tipo, é uma pesquisa histórica foda, que, uhum, que o cara é historiador, então, tipo, ele vai por esse lado da pesquisa histórica, assim, certo, tal. Certo. Pra criar um universo da história, da lenda arturiana, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, assim. Então, por exemplo, o cara, pelo que o cara conta, tipo, o Lancelot é um puta de um cuzão, assim, saca? Uhum, uhum. É um cara que nunca faz nada e só leva crédito pelos outros, assim, e tá a mina dos outros. E pega a mina dos outros, assim, saca? Então, caralho, então, assim, é bem legal. E o Arthur, tipo, ele é só um cara que... Ele nunca quis ser rei, ele só queria ter a cabaninha dele, tá ligado? Ficar de boa, mas a mulher dele nunca quis. Ela queria ser rainha e ter poder, não sei o quê. Pode crer. Ele é um puta cara atormentado por causa disso, assim. Porque ele, tipo, ele não quer poder, ele quer ter os rolezinhos quer dele, ficar tá de ligado? Boa, tá quer ficar ligado? De boinha, assim, sabe? Que doido isso. Então, que é uma série de três livros. É... O Rei do Norte... O Rei do Norte, não. O Rei do Inverno... O segundo livro é O Inimigo de Deus, o terceiro livro é Excalibur. Pode crer. Vale muito a pena, se você curte história, o lance da lenda e tal, não sei o quê, vale muito a pena ler, tem em português, traduzido, não lembro agora que editora que foi, mas vale muito a pena pelo lance histórico, assim, da parada, assim. Que louco. É uma recontagem bem foda das lendas, assim. Interessante pra caralho isso. É bem legal, vale muito a pena. Da hora. Interessante. É isso. Interessante, legal. Muito bom. E o senhor Daniel? Bom, agora minhas coisas de quadrinhos de 2013 que eu achei do caralho também são grande parte, né? Se não todos, cartunistas independentes, né? Tipo, muitos deles que a gente conheceu lá no FIC mesmo. Ah, né? É verdade. Aliás, verdade. Todos eles a gente chegou a conversar. Eu acho que todos eles a gente bateu um papo. A gente bateu um papo com a maior parte deles lá na FIC e tal, e foi legal, são pessoas muito boas e terrivelmente talentosos, tá ligado? O primeiro da minha lista aqui fica pro Almanacão de Férias do Riot e do Gumba. Pode crer. Sim, meu. O Riot e o Gumba são dois cartunistas. O Riot faz Riotiras e o Gumba faz Bufas Danadas. Bufas. E ele também é do. Ele é daquele. Ah, é de um outro quadrinho. Quadrinhos Rasos. Quadrinhos Rasos. Quadrinhos Rasos. E esses dois são os doentes mentais. Eles são muito. Basicamente, o Manacão é meio que como se fosse um mini guia de como se fazer quadrinhos. Só que um mini guia feito por dois caras completamente insanos, saca? Tipo, e aí lá, eu ficava lendo o negócio, cada página rachava o bico, tipo, ou pelo desenho que eles fazem, ou pelas piadas que eles contam. Porque, o que é muito louco, porque assim, se, mesmo que você nunca, fala assim, ah, eu quero desenhar história em quadrinhos, você nunca tentou desenhar história em quadrinhos, é divertido, porque eles realmente ensinam coisas importantes. Faz sentido, assim. Legal, faz, legal. São muito honestas, assim, sabe? Tipo, não é técnica, não é nada. Tipo, mano, relaxa, faz isso daí, vai de boa, sabe? Assim, é muito foda. É bem legal. Eles botam uns joguinhos no meio também. E mesmo pra quem já faz, tá ligado? Quadrinhos, que é o nosso caso, é do caralho, tá ligado? Porque você já olha e você fala assim, ah, eu sei o que, que eles estão querendo fazer aqui. E eles fazem isso de um jeito muito foda, assim. E o que eu gosto muito desse quadrinho é que ele tem um traço muito simples, mas muito bom, saca? Tipo, e simples porque eles optam por não encher de detalhe. E por algum motivo isso adiciona na comédia que os caras estão tentando fazer, saca? Tipo, é muito do caralho, puta, quadrinho louco. Tipo, não são muitas páginas, mas tipo, é bastante pra fazer você mijar, assim. Sabe, isso me lembra um quadrinho que saiu no Brasil, que é do Akira Toriyama, o cara do Dragon Ball. Ele lançou um quadrinho assim. Ah, é? Que chama, tipo, mangaká. Tipo, como ser um quadrinista, tá ligado? Que foda, cara. E é a história de um molequinho vestido de barata. Que foda. Que tá tentando virar quadrinista, assim. Que louco, e é bem engraçado também, cara. Ah, cara, Akira Toriyama é fudido, mano. É. Ele é fudido, cara. Bom, o segundo quadrinho aqui da minha lista é o... Na verdade, é uma série de quadrinhos. É meio como se fosse uma compilação de várias histórias diferentes, né? E eles lançaram 12 edições até agora e, obviamente, tem algumas histórias que se repetem. Não se repetem, mas, tipo, personagens recorrentes, ah, né? É verdade. Que é o Lo-Fi, do Pedro... É o nome... Pedro Dapremont. Dapremont, é. Exato. E eu vou te falar que a coisa que mais me intrigou nesse quadrinho, que, tipo, eu virei pro Falcão depois que eu vi, eu falei, mano, é isso aí, cara. Foi um desenho que era uma cruz invertida feito de bosta. É, exato. E eu olhei pra aquilo e falei... Na contracapa. Na contracapa, eu olhei pra aquilo e falei... É isso. Foda, né? Foda. Tipo, do caralho. Tipo... E o negócio aborda um pouco de tudo. Eles tiram com umas cenas de música e tal... Tem drogas, tem metal, satanismo e coisas bizarras acontecendo. Tipo, é um puta quadrinho foda. Tipo, se tiverem a oportunidade de procurar e comprar, vale total a pena. Assim, sabe? Não, tipo, da hora. E é muito louco que eles têm dois personagens que são, tipo, uns maconheiros trecheiros, assim, tipo, que curte um rock e tal. Uh-huh. E aí eles sempre estão gorfando, aí, tipo, tem uma história muito engraçada, tipo, acho que é na 2, de um cara, tipo, não, eu vou comer essa mina. Aí a mina vai, tipo, não, toma esse remédio. Que ele, não, mano, eu não curto essas coisas. Não, mas toma, fica de boa. Essa história ele, é animal. Tipo, aí ele bota, ele fica, tipo, muito louco, ele trepa e é, tipo, nossa, sei lá o quê. Ele vê a Mônica. Ele vê a Mônica, tipo, ele, como se ele estivesse comendo a Mônica, sabe? Demais, cara. Cara, demais. É muito foda. Cara, representa. Lo-Fi, cara. Lo-Fi. Do Pedro Dapremont, que é de Brasília, né? É, então esperamos ver mais edições de Lo-Fi, porque puta que eu pariu. Um belo quadrinho, cara. Não, e é engraçado que esse negócio que você tava falando da cruz invertida, porque, tipo, não, você... Não. De merda. De merda, de bosta. Merda, de merda. É que, bem. Tipo, você tem fixação por botar... Sim, cruz invertida. Exato. Nas coisas, assim, tipo, quem acompanha os quadrinhos faz um tempo, acho que já pode ter percebido isso. Um certo padrão, tá ligado? Se há uma probabilidade de encaixar uma cruz invertida, ela estará ela lá, ela vai estar tá lá, tá ligado? Sim. E quando o Daniel viu isso, ele, tipo, entrou em júbilo, tá ligado? Porque foi, tipo... Meu Deus, esse cara não só fez uma cruz invertida, mas é uma cruz invertida feita de cocô. Tipo, tá ligado? Sim, tipo, sim, o cara é levou pra outro foda, nível. Assim, eu falei, sim, é isso, tá ligado? Não fica mais metal que isso, tá ligado? É muito foda. Genial, muito, cara. Foda, é genial. E, bom, o terceiro aqui que eu escolhi é o Pavor Espacial, do Gustavo Duarte. Pode crer. Que ele já fez vários quadrinhos, né? Tipo. E o lance é que os quadrinhos dele, na verdade, eles são... Pelo menos os que ele lançou até agora são todos sem fala, né? Uhum. É, que nem o Mosquito, que o Falcão mencionou. Inclusive, a Cláudia e o Jorge, eles mencionam muito o Gustavo Duarte como influência deles, né? Sim, sim. Não, ele fez vários. Fez uns 3, 4, se não me engano. Fez Monstros, fez Táxi, fez mais alguns outros, que são todos quadrinhos muito bons. E daí ele entrou nesse esquema do MSP Graphic Novel. Que é o Maurício de Souza, né? Sim, que eles estão... Que lançaram várias, né? Lançaram várias. Os personagens deles. Tipo, o Maurício de Souza basicamente tá pegando uns artistas independentes, né? Uhum. E lançando... E tipo, lançando quadrinhos do... Reinterpretando, exato, né? É personagens do Maurício de Souza do ponto de vista desses cartunistas, né? E só coisa foda tem saído disso. E ele fez um justamente do Chico Bento. Uhum. E é do caralho, que é toda uma trama de repente, do nada, colam alienígenas e sequestram o porco dele. É muito foda. É muito foda. Isso. Tem algumas falas, mas no geral ele manteve grande parte do quadrinho sem fala, assim. Pode crer. Mas é muito louco. E se você já leu os outros quadrinhos dele, você vê vários. Várias aparições especiais dos personagens dos quadrinhos anteriores, tipo. E é muito bem desenhado, é ridiculamente bem desenhado. E é um puta quadrinho foda, também. Né? Esse deve ser mais fácil de achar que os outros, provavelmente. Esse veio por aí. Sim, vejo por aí. Tem na banca até. Tem na banca, provavelmente. É o Chico Bento, Pavor e Espaciar. Exato, Pavor Espaciar. É muito bom, velho. É animal. Tem uma aparição especial do Jotalhão. E do Michael. Caralho. Tem do Michael. Você não viu o Michael no quadrinho? Não vi o Michael. Cara, é demais, olha. Tem de todos os personagens, inclusive dos outros quadrinhos, cara. Que louco. Muito foda. E, bom, o último da minha lista aqui é o magnífico 5x5. Nossa, muito bom. Dos nossos amigos Magenta King, Go e Dalton. Exatamente. E, basicamente, são três histórias, só que giram em torno desse universo na qual tem um grupo tipo Power Rangers que protege o mundo, assim. Só que é um grupo hiper popular, é como se fosse uns rockstar, assim, e tal. E daí cada cartunista, ele dá um ponto de vista diferente, né? Então, o primeiro cara... Que é o Dalton, ele pega e faz um cara que entrou do nada, né, nessa onda. Ele achou um bagulho... Imagina que, tipo, os Power Rangers, eles sempre têm um bagulho pra transformar eles em Power Rangers, né? Então ele acha um bagulho desse no lixo, assim, fazendo que coisa doida. E daí, do nada, ele vira um e tem que salvar um mundo, tá ligado? Uhum. O segundo do Go, que é o mais diferente e engraçado pra caralho, fala justamente dos operários, tá ligado? Dos caras que trabalham pra fazer o time funcionar, tá ligado? Tipo, é muito engraçado. Porque, tipo, essa equipe meio que funciona. Ela, tipo, tem uma empresa gigante, tá ligado? Uma corporação gigantesca por trás que é dona dessa equipe, tá ligado? Então é um puto investimento. Pode então crer. Tem vários caras que trabalham, os operários, assim. Que é muito bom, cara. Essa segunda história é muito engraçada. E a última do Magenta foca numa equipe paralela a essa equipe principal, que é tipo como se fosse uma equipe de iniciantes. Então, tipo, eles têm lá o uniforme deles, mas é um pouquinho mais tosco e tal. E, tipo, meu, várias tretas. Tipo, ele criou uns personagens muito engraçados também. Da hora. É muito cara, bom, isso cara. Me lembra um anime que chama Tiger and Bunny. Vocês já ouviram falar? Não. Que, cara, que são super-heróis patrocinados. Que? Então tem, tipo, um maluco com roupa de robô da Pepsi. Aí tem uma mina não sei o quê. Tipo, é tudo patrocinado, assim. Os vilões são patrocinados, os caras são patrocinados. Eu acho que eu já ouvi falar disso, cara. Acho que eu já vi umas imagens dessa bodega. E é tipo, as tretas são todas televisionadas, não sei o quê. Caralho. Tem duas temporadas do seriado, é bem divertido. E rola uns patrocínios de verdade? Rola patrocínio de verdade. Qual é o nome? Tiger and Bunny. Tiger and Bunny. Que loucura, velho. E as marcas patrocinaram de fato. Sim, sim. Que insanidade. É bem curioso. Japoneses, cara. É. E tipo, no fim da primeira temporada tem tipo um plot twist que dá pra segunda, assim, e muda um pouco o bagulho, assim. Ah, é? É. Que louco, mas cara. Mas é isso, são super-heróis patrocinados, assim. Que animal, cara. Vamos assistir. O que é, quando você para pensar, é uma coisa bem plausível. Se existisse super-heróis, cara... faz total sentido, cara, sim. Eles totalmente seriam patrocinados, tipo, super-homem com o bagulho da Pepsi. É, tipo camisa de time de futebol, né? Fica parecendo o carro da NASCAR, tá ligado? Foda, né, Guerra? Louco. Muito bem, então é isso aí, né? Esses foram os nossos quadrinhos. Os nossos quadrinhos. Foi um ano excelente de quadrinhos. Eu fiquei muito feliz de ter ido no FIC. Nossa, o FIC foi do caralho. Nossa, cara, é tipo conhecer todos os artistas. Muita gente talentosa ali, tá ligado? É, tipo, tem muita gente talentosa. Muitas ideias boas. Queremos voltar para BH. E todo mundo fazendo quadrinhos. E vai ter Gibicon. Em setembro desse ano, agora também. Eu acho que a gente vai dar um pulo lá. Legal. É uma boa mesmo. Né? Uhum. E justamente o que a gente tava falando ainda sobre quadrinhos, tem aquela questão de justamente, né? Como vocês puderam notar, a gente. Nenhum desses dos melhores quadrinhos de 2013 foi qualquer coisa do quadrinho meio mainstream, principalmente norte-americano, né? Uhum. E a gente tava se perguntando em relação a isso, né? Tipo, puxa, por que nenhum de nós escolheu mais isso? E a gente percebeu que nenhum de nós mais consome esse tipo de quadrinho. Tipo, há muito tempo quando você para pra analisar. Há um bom tempo já. Sim, tipo, sim. Faz tempo que eu não leio um quadrinho de super-herói, não ser coletâneas ou coisa assim. Eu acho que o último quadrinho de super-herói que eu acompanhei e curti mesmo foi o Spawn. É verdade, eu lembro. Daí, a gente curtia isso. Curti pra caralho, mas até isso aí eu acabei desencanando depois de um tempo ali, tá ligado? É. Daí eu miei assim nesse lado de quadrinhos super-heróis. Ainda rola Spawn? Nem boa sei. Boa pergunta, eu, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. Uma coisa que eu lembro que a última série que eu realmente acompanhei e tal foi a Guerra Civil da Marvel. A Guerra Civil foi interessante. Foi interessante, eu acho que foi interessante. Cara, eu lia muito X-Men quando eu era moleque, assim. X-Men pra caralho. Nunca curti Super-Homem. Mas assim, eu era mais um cara de Marvel, assim, mais X-Men e Homem-Aranha. Pode crer. Também. Não, se bem que a gente sempre esquece do tipo, pelo menos é um super-herói que a gente acompanha até hoje, que é o Batman, né? Sim. Então, é que o Batman se destaca um pouquinho desse meio aí. Sim, tá, eu comprei um especial dele recentemente, que era aquele feito, escrito pelo Neil Gaiman. Ah, pode crer. É um ótimo. O Batman é meio que um ponto fora da curva, né? Sim, totalmente. É porque ele eu acho que, eu não sei se é por sorte ou se foi a visão do Bob Kane e tal, mas é que eu acho que a história e o lore do Batman encaixa muito bem na sociedade contemporânea, tá ligado? E eles humanizaram ele de um jeito não escroto, tá ligado? De um jeito não babaca. Exato, tipo, é muito interessante ver as, de certa forma, representações sociais dentro do Batman, dentro dos vilões, dentro das tretas. Então, total. Eu acho que é engraçado que eu acho que cabe bastante mesmo, assim, no que tá acontecendo no mundo atualmente. Sim, com certeza. Então, com por certeza. Isso que ainda tem uma certa relevância. Né? E assim, não que a gente tá dizendo que, ah, não, é tudo ruim e tudo mais. Mas é interessante que, por muito tempo, esse foi o padrão de quadrinhos que muita gente consumia, principalmente aqui no Brasil. Uhum. Sempre teve essa onda de quadrinho de super-heróis, sempre foi muito forte, ainda é. Sim. Mas eu acho que é engraçado, assim, eu não sei se as crianças ainda estão acompanhando. Mas isso ainda perpetua em forma de filme hoje em dia, né? Acontece, eu acho que hoje as crianças estão muito mais acostumadas em ver o Homem-Aranha na tela do cinema, tá ligado? Uhum. O Batman, do que, tipo, no quadrinho. É, assim, o que eu sei é que, assim, a DC, o que eu sei da DC é que, assim, os caras tinham um patamar de vendas. Uhum. Rolou a morte do Super-Homem. Tipo, deu uma explodida pra cima. Pode crer. Aí quando rolou a ressuscitação do Super-Homem, deu uma explodida pra baixo e nunca voltou. Eu acho que isso mostra claramente que o mundo não curte desde o Super-Homem. Desde aquela época, cara. Tirando o Seinfeld, eu acho que ninguém gosta cara, mas dele, eu li, eu tava lendo vendo um vídeo bem interessante falando sobre isso, assim. De como aquela saga do Super-Homem ter revivido fudeu com os quadrinhos pra sempre. Assim. Eu tava lendo um texto sobre isso também, recentemente. Cara, fudeu com os quadrinhos porque... E é uma coisa que não me atrai mais. É um dos motivos pelo qual eu não piro mais em quadrinho assim e tal. Que, cara, a morte do Super-Homem é onde os caras viram que... você não precisa ter mais consequência no roteiro. Exato. Saca? Cara, e você tem assim, a cada 4 meses você tem um super evento galáctico que muda tudo e não muda nada. Exato, porque daí volta e dá um reset no começo. Vocês viram que agora o Peter Parker vai voltar? Vai, tipo, foda-se, assim, entendeu? Assim, tipo... os caras já criaram um conceito de multiverso pra poder explorar outras coisas dentro dos heróis, né? É. Aí eles vão, pega na linha 1, digamos assim, e tipo... Faz um monte de bosta, sabe? É. Os caras... E pensa que não, faz tempo que a gente não tem super-heróis sendo criados. Sim, é outra coisa, cara. Os caras são os mesmos super-heróis fazem anos, tá ligado? Sim. Tipo, e é engraçado porque, por exemplo, nos games isso tá acontecendo de certa forma. Cada vez menos a gente tá tendo personagens marcantes, tipo, como foi o Mario, sabe, a galera lá atrás do Sonic. É que todos eles estão iguais, né, cara? E a impressão que eu tenho é que hoje... Hoje, não sei de hoje, se faz tempo já, é que assim, você não lê o quadrinho pra apreciar o personagem Super-Homem. Uhum. Você aprecia, tipo, a ideia de Super-Homem em um personagem que tanto faz quem é, tá ligado? Sim, total. É a impressão que eu tenho, assim, você tem assim, o estereótipo mais ou menos do que deve ser aquele personagem, mas o personagem em si não parece que não tem tanto valor, assim. É a impressão que eu tenho. E isso me fode um pouco com quadrinho, assim. É um bagulho que é uma história que você vai ler e você fala, porra, aconteceu isso, que foda. Mas aí na semana que vem o cara que morreu vai aparecer de novo. Fala, que bosta. Que nem na Guerra Civil. Exato. Tá ligado? Guerra Civil. Nossa, o Capitão América morreu, tá ligado? Tipo, ele tava sendo preso, ele morreu, mó bagulho pesado, saiu no jornal, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, volta a porra do Capitão América, sabe? Sim. Não era uma desculpa de, tipo, era um alienígena que parecia... entendeu? Que... Os caras inventam o Xaveco, tá ligado? De repente, não era nada disso, sabe? Então... E, tipo, isso me foge um pouco, assim. E é engraçado, porque isso... Eu não sei se dá pra ser traduzido exatamente, mas rola um certo conservadorismo dentro dessa área. Tipo, ah, com certeza. Conservadorismo criativo, de sim, sim. De mesmo porque hoje... Vamos ficar nisso e ficar nisso e acabou, sim, sabe? Porque as editoras grandes também têm aquele lance, tem um, tipo, um conselho editorial... Que meio que dita o que você pode e o que você não pode fazer no roteiro do seu quadrinho. Exato. Então você... Que deve ser um bando de velho escroto. Malditos engravatados. Tem isso, entendeu? É engraçado que ver você, Daniel, ver você com o punho para cima, gesticulando, sem camisa, tem outras efeito, proporções, né? Tem um efeito especial, tá ligado? Toma outras proporções, tipo, cara. Tipo, Deus, eu acho que realmente olhou e falou... Não, pera aí, vou ouvir aquele cara. Vou ouvir. Vocês vão ver todo mundo dentro dos quadrinhos mainstream vai morrer amanhã. Que horrível, cara. Hoje a gente tava conversando no carro sobre, tipo, e se a Califórnia realmente, tipo, rola aquele grande terremoto e fode com a Califórnia, tá ligado? Tipo, quais são as consequências disso? A gente tava pensando no carro. Tipo, todas, tá ligado? Toda o board of directors tá de férias agora na Califórnia. Nossa, né? E aí isso acontece amanhã, e aí o Daniel tá certo. Caralho, isso ia ser muito doido. Fizeram uma trip cara, da empresa, da firma lá pra Califórnia, tá ligado? Mas, tipo, isso é uma das coisas que meio que me afastou um pouco dos quadrinhos mainstream americanos e me aproximou um pouco de mangá, assim. Porque parece, lógico, hoje você tem coisas ridículas, tipo, que nem eu sei lá, séries de ouro da Shonen Jump, que é a revista principal lá que tá lá, tipo Naruto e Bleach. Uhum. Que, cara, ali já acabou a criatividade dos caras faz tempo, assim, saca? Então... mas é tipo um reboot com sempre, Naruto é tipo um Dragon Ball, sim, assim, sim. E o bagulho que sempre cai na mesma história, tipo, ah, você tem o seu personagem, beleza. Aí ele vai enfrentar um inimigo. Aí, tipo, na última hora ele vai descobrir um poder foda que vai ganhar do inimigo. Tipo aí, isso. Beleza, aí a história vai continuar. Ele vai encontrar outro inimigo. Aí, tipo, ele vai tretar e, de repente, meu, esse poder foda aqui, tá ligado? Aí ele ganha do inimigo. Aí, tipo, por isso que eu parei de ler algumas coisas de mangá também, tá ligado? Entendo, porque enquanto o quadrinho tem esses problemas dele, mangá tem esses problemas dele também. E o mangá tem esse problema também de que ninguém morre, velho. Não. Ninguém. Tipo, pelo menos esses quadrinhos mais populares, assim. Dificilmente o cara vai pegar e morrer pra sempre, tá ligado? Tipo, sim. Vai morrer durante uns episódios. Até rola, assim, em alguns. Ocasionalmente, tá ligado? Mas tipo, o Goku voltou várias vezes. Goku Goku tá de rolê, tá ligado? Pode crer. Mas, por exemplo, no Shin aqui no Kyojin, por exemplo, isso já não rola. Não, é morte. Já é um bagulho pesado, assim. É brutal o bagulho. Você tem umas coisas tipo Berserk. É, Berserk era... Que também é pesadão, assim, entendeu? É que Berserk era outro nível de brutalidade. Tipo, mano, se vai morrer e te deixar triste, aquela pessoa vai morrer, tá ligado? Sim, sim. Tipo, vai dar um jeito, tipo, foda-se. E é por isso que um dos mangás que eu mais curto hoje em dia é o Jojo. Jojo Bizarre Adventure. Conte mais sobre essa Que eu não mencionei nos melhores. Nos melhores, porque eu queria falar disso agora. Eu queria emendar agora nele. Entendi. Por isso que eu não falei. Boa. Porque, cara, Jojo é uma série que começou em 86, se eu não me engano. Caralho, tá até hoje sem parar, tá ligado? E o cara não pisa na bola. Porque, tipo, ele tem a liberdade dele de fazer o que ele quiser. Cara, mas me diz um negócio, tipo, eu já vi coisas sobre esse quadrinho, tipo, desde moleque, assim, sim, tipo, sim. Jogo, essas podrinhas. Sim, sim, mas sim. Eu não faço ideia do que se trata, cara. É, o que se trata essa bodega? O que rola, assim, começa... É a história de uma família, basicamente. Uhum. E aí começa que tem um moleque rico e tal, e aí o pai dele atropela uma família de caras pobres na Inglaterra. Caralho. E aí mata todo mundo, menos o... Tipo, ele mata, se eu não me engano, a mãe. Tipo, não, minto. Tô confundindo tudo. Que é o seguinte, tem esses caras da família rica, tá não sei o quê, e rola um acidente de carruagem com a família pobre carruagem? E a galera morre. É, caralho. De carruagem. Porque é tipo, na Inglaterra, no entendi. Século XVIII, acho. Por aí. Entendi. Coisa assim. E aí o cara da família rica, tipo, se sente responsável por ressarcir a família pobre. Que ele é um cara, tipo, justo, não sei o quê, não sei o quê. E dá um anel de presente pros caras. Fala, penhora isso aqui, pega uma grana, não sei o quê, arruma sua vida, tá ligado? Certo. Só que o cara da família pobre, na verdade, ele tinha provocado o acidente pros caras da família rica morrerem e roubar o dinheiro dos caras. Ô, louco. E aí o cara, o pai da família rica fala pro filho dele, ó, vai lá, que os caras da família rica querem adotar a gente, não sei o quê, não sei o quê. Vai lá e, meu, toma o dinheiro desses caras, tá ligado? Uhum. Manda o moleque na família. E o moleque começa a fazer a família... Tipo, o moleque pobre, que é o Jill, ele começa a fazer a vida da família um inferno e a vida do moleque um inferno, assim. Pode ele começa meio que, tipo, a conquistar o amor do pai do cara e, tipo, deixar o cara de lado, assim. Uhum. Fica, virar mais filho do que o filho de verdade. Assim. Nossa, tipo, novela mexicana bem feita. Então ele faz assim, um bagulho, tipo, assim. Caralho. Ele fica cutucando o moleque rico pra ele, tipo, atacar e ele se fazer de coitado, assim. Então, tipo, ele... sequestra o cachorro do moleque e bota ele no fogão, tá ligado? Nossa, cara. Tipo, ele rouba o primeiro beijo da namoradinha do cara, entendeu? Que cuzão. Ele começa a fazer várias coisas, assim, de cuzão. Uh-huh. Só que quando o pai vai ver, tipo, ele é inocente. Sim. E é o outro moleque que é cuzão, pode entendeu? Pode crer. Caralho. Então rola um bagulho de novela mexicana, não sei o quê. Uh-huh. Até que o Dio envenena o pai do cara. Só que ele descobre que ele tá envenenando o pai, não sei o quê. E nessa treta toda, tem uma tal de uma máscara, que é uma que o pai do o pai do Jonathan, que é o protagonista da série, é um cara que fazia escavações, não sei o quê, não sei o quê. Tem uma máscara ritual asteca loucona, que diz que dá superpoderes pra quem conseguir usar, fazer um ritual lá e usar a máscara, então, não sei o quê. E aí, o que acontece? O Dio começa a querer brincar com a máscara, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E no dia que ele chamou a polícia pra enquadrar o Dio... Uhum. Ele fala, vocês não vão me levar, tá ligado? Ele usa a máscara, assim. E aí? E ele, tipo, vira um vampiro. Que? E aí rola toda a treta deles irem caçando o vampiro, não sei o quê. A história muda pra caralho. Então, assim, toda a história de Jojo se baseia nessa treta da família com o Dio, que vira um vampiro imortal. Uhum. E, tipo, caça a família do cara pra sempre, assim. E, tipo, essa é a aventura bizarra dele. Essa é a aventura bizarra dele. Caralho, de fato, cara. É uma aventura bizarra. É, e, bizarra, assim, a história é meio que dividida em partes. So. Então, a parte 1 é com ele. Uhum. É essa história. A parte 2 é o neto do Jonathan, que é o protagonista da série 1, cuidando de coisas que tem a ver com o Dio da parte 1. Caralho. Pode crer. Aí a parte 3 é o neto desse cara, uhum, com o Dio que volta. Caralho. Então, assim, cada parte é alguém que tem a ver com a família. Entendi. Lidando com uma coisa que tem a ver com o que o cara fez lá atrás. É tipo um Castlevania, assim. É, resolvendo tretas familiares. E assim, pra sempre, uma das coisas muito fodas de Jojo é que, assim, ele cria poderes que ninguém cria, tá ligado? São, uhum, os poderes que ninguém criaria. Então, tipo... um dos vilões tem o poder de tipo, dar um skip no tempo, assim. Ah. Então, tipo, você faz um bagulho, ele usa o poder dele, é como se nada tivesse acontecido, assim. Tipo, é como se chegasse até o fim do resultado da coisa e o processo não tivesse acontecido. Caralho. Tipo, ele apaga o processo. Que fita, cara. Que fita, cara. Então, tipo, cara, tem um outro cara que ele cria zíperes nas coisas. E se viaja por dentro dos zíperes. Caralho. Tipo, tem um cara que... Tem o cara que para o tempo. Tem um cara que tem um poder que, assim... O poder dele é fazer com que as coisas nunca cheguem no seu resultado final. Então ele faz com, nossa, que um vilão... Cara, é um poder muito específico. Então ele faz com que o vilão fique sendo morto pra sempre, sem nunca morrer de verdade. Nossa. Tipo, ele vai... Não sei o que, ah, okay, vem um cara e dá uma facada nele. Ele tá morrendo. Uhum. Quando ele vai morrer, ele volta. Aí, tipo, ele tá lá, meu, o que aconteceu? Aí vem um carro, atropela ele. Ah, morrendo, mas ele não morre, e volta. Caralho. Então, tipo, ele fica vivenciando a morte dele, várias mortes diferentes pra sempre. Nossa, cara. Que horrível, mas é engraçado que eles têm em comum lance de tempo, né? Sim. Tempo e ele, tipo, manipular realidades, uh-huh, assim, não sei o quê. Que louco, velho. Eu falei pra você. O protagonista da parte mais recente, que é a parte 8, o poder dele é tirar um atributo de uma coisa. Então, tipo, ele tira o atrito do chão. Nossa, ele tira, cara, o som. Tem uma parte que ele tira o som do interruptor da parede pra uma pessoa não ouvir que ele tá desligando a luz, porque o poder dela é controlar o cara. E se ele, só que ele, se ele pisar na sombra da pessoa, cancela o poder dela. Nossa, cara. Por exemplo. Então, assim, são coisas completamente inusitadas, uhum, que o cara inventa. Pode crer. E nas tretas, nunca é tipo, ah, ganhei um poder foda e vou ganhar de você. É tipo, é tendo um uso criativo pra um poder que já existe. Aham. Uhum. Saca? Que e, tipo, louco, não é nada que, tipo, é inventado do cu, assim. Tem, uhum, uma parte na parte 3 que o cara tem um vilão que tá... Eles vão pro Egito caçar um maluco. Eles param no hotel. Aí o vilão quer matar eles no hotel. Uhum. Aí ele entra no quarto e fala, meu, tem alguém aqui, alguém invadiu o meu quarto. Uhum. Tipo, ele abre a geladeira, tá o cara na geladeira do quarto, tá ligado? Tipo, como é que você descobriu que eu tava na geladeira? É, porque as bebidas são todas em cima da geladeira, tá ligado? Você tirou as bebidas pra entrar, tá ligado? Então tem umas paradas assim, caralho, nesse nível, assim. Que, tipo, é óbvio, mas sim, acontece, saca? Sim, não é nada. Lógico. Não precisa ser nada espetacular, assim. Tipo, lógico. O cara botou as bebidas em cima da geladeira. É, hoje ele botou as bebidas, afinal, em cima da geladeira. Claro. Então, assim, é, por causa disso, e entre outras coisas, que pra mim é um dos poucos mangás que eu continuo lendo sem parar, assim. E rola até hoje, assim. Rola até hoje, sem parar. Porque eu sei que, tipo, é um mangá que o cara não vai encontrar saídas óbvias pras coisas. Sim. Vai ser sempre alguma coisa inusitada e que não vai me cansar. Puta, e que não, isso é muito bom. Não vai ser uma coisa que eu já vi 300 vezes, saca? Sim, não é mais, não é um enlatado, né? É. Que então, louco, cara. Tipo, foi uma explicação longa. Eu entendi por que você usou o Jojo. Tipo, essa é a questão justamente de, tipo, de nunca ser a mesma coisa, sim, de ter a experimentação. Eu acho que, tipo, eu gostei, por exemplo, do que o Maurício de Souza tá fazendo com o. Com os personagens delas, sim. com esses autores independentes, uhum. Porque dá justamente uma nova perspectiva. É, traz uma vida nova pros personagens ali, tá ligado? Total. Não sei quantos anos vendo um personagem falando as mesmas coisas, do mesmo jeito, tá ligado? Exato. Não, você cansa. É, cansa. Total. Mas enfim, era isso. Falamos bastante de quadrinhos. Falamos bastante. Espero, cara, que isso responda a todas as perguntas também que enviaram sobre quadrinhos. Uhum. E agora vamos para a próxima. Voltamos aqui com o navio pirata e agora vamos olhar para o futuro, porque é lá que o nosso futuro está. Está. Né? Ou algo assim. Onde o futuro se Isso. É. E na Austrália já é 2015. E né? Na Austrália já é 2015. Você vê, né? Então nós. Acabou o ano, então a gente está fazendo. Até agora a gente está fazendo listas. Retrospectivas do que foi o ano passado. Mas eu acho que às vezes também. É um bom para parar e olhar para o futuro. Então, em 2014, nós temos muitas coisas acontecendo. Uhum. Sim. Mas também temos coisas que, antes delas acontecerem, nós estamos aqui curtindo esse momento entre coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Com certeza. Então, nós, nesse período de férias, eu acho que cada um curtiu algumas coisas diferentes, assim, no seu tempo reservado, né? Uhum. E a gente justamente vai falar disso um pouco, de coisas que estamos curtindo nesse começo de 2014. Pra contrabalançar as coisas ruins da, de 2013, que a gente falou do Chorumão, do prêmio Chorumão 2013, né? Exatamente. Então, bom, vamos começar com você, Daniel. Quer começar comigo? Bom, o que eu tenho curtido bastante aqui em 2014 foi um jogo que lançou ontem. Ontem, né? É. Que é o Banner Saga, que eu inclusive tinha mencionado no último podcast também. E tinha a versão online que eles tinham lançado ano passado e todo mundo ficou meio apreensivo porque, pô, eles estavam adiando o lançamento do jogo durante uma cota e eles finalmente lançaram isso daí. E, mano, é do caralho, tá ligado? Tipo, que nem eu falei no último podcast, é xadrez de vikings. Saca, o que tipo, pode dar errado, né? O que pode dar errado, não tem como dar errado, tá ligado? E claro, tipo, tem história e tudo mais. E é interessante que, tipo, ao longo da história você pode ir fazendo várias escolhas diferentes, né? E isso influencia no decorrer do bagulho, assim. Então, às vezes, você, devido a uma coisa que você fez ali, você vai pra outro lugar e, enfim, por aí vai, né? E no meio disso temos xadrezes de vikings, tá ligado? Uhum. O que é sempre divertido pra caralho. O que então é muito louco é a arte deles. A arte é insana, tudo desenhado, a animação tradicional, assim, meio que lembra um pouco o desenho da Disney, assim, isso, né? Exato. Tipo, as animações é bem clássica. As animações velhas da Disney, assim, tudo mano, tá mó bonitão, mas animações fluidas pra caralho, saca? Tipo, e, enfim, os cenários são bonitos pra caralho. E é legal que, por ser um jogo que mostra uma grande parcela do jogo mostra sua caravana, tipo, dando um rolê, assim. Então, tipo, ele vai dando um rolê, vai contando os dias até você finalmente chegar no lugar que você precisa chegar. E nesse rolê que a sua caravana vai dando, você, tipo, tem bastante tempo pra apreciar a paisagem, assim. É, tipo, uma paisagem insana. Tipo, nunca... Não, e de verdade, tipo, nunca repete, tá ligado? Sim, tipo, sim. Você vai dando um rolê durante uma cota e, meu, sempre tem um bagulho novo ali. É, tipo, como se fosse, meu... É um cenário nórdico bizonho, sabe? Tipo, muito bem feito, né? Muito bem desenhado. Animal. Puta jogo. Louco. Uhum. Louco. Mucioli. Eu. Cara, eu tô curtindo Doctor Who. Ah, é verdade. Finalmente, né? Demorei pra chegar lá. Cara, a Agnes, minha noiva, curtia faz muito tempo, assim. Já tava vindo faz uma cota. Aí eu tava enrolando pra assistir. Pode crer. Aí quando rolou o desemprego. Ah, o desemprego. Aí tipo, não, vamos. Que momento glorioso. Né, vamos assistir esse Doctor Who aí. Pode crer. Aí, cara, eu tô curtindo bastante. Eu não vi tudo que saiu ainda, porque eu sou meio enrolado assim. Sim. É, mas eu tô na, acho que na quinta temporada, que tá pior até agora, até onde eu vi, assim. Ah, é? Você não tá curtindo? Não tô curtindo muito. Quinta é... A quinta é a primeira do Matt Smith. É a primeira do Matt Smith. É, tá. É a primeira. E eu tô achando bem ruinzinho, assim. Um roteiro bem ruim, assim. É. Mas, cara, quando eu comecei... Quando eu falei que ia ver... Galera, não, pô, começa a ver da terceira, da segunda, sei lá, que já é a do Tennant. É. Eu falei, cara, não faz sentido isso. Cala a sua boca. Exato, exato. Primeiro, cala a sua boca. Exatamente. Porque, cara, porque falou, não, que é meio bizarro, não sei o quê. Eu falei, mano, não, cara, o começo é mó legal. É muito legal. É mó legal. É bem britânico e tal. Ele tem aquele estilão britânico, tipo, da BBC. Sim, sim, sim. Sabe, tipo... Eu falei, cara, eu sou uma pessoa que... Ainda assiste, tipo, Super Sentai com a Kamen Rider, tá ligado? Eu não vou me chocar com nada que acontecer ali. Nada vai ser bizarro pra mim demais, entendeu? Exato. Nem, exato, tipo, exato. De baixo orçamento, assim. Tô acostumado a ver, tipo, pessoas vestidas de monstros sendo explodidas, tá ligado? Exato. Então nada vai me surpreender ali. Mas eu curti bastante, assim, não esperava que eu fosse gostar bastante. É, e é engraçado que eu tô na mesma vibe sua exatamente dessa coisa, tipo... É porque é uma fantasia mó... É quase teatral, E isso é muito legal. É um tipo de ficção científica bem misturado com fantasia, com lendas. Sim. E isso é muito legal, cara. É. Isso eu acho muito foda, tá ligado? E é bom porque os atores que eles escolhem pra serem os Doctors são muito bons também, muito né? Muito bons. Isso faz uma puta de uma diferença, assim. É. E eu tô agora meio encalhado nessa quinta temporada aí, mas com certeza eu vou ver até o fim. Bacana. E, cara, é uma puta série de... Eu não sei se é certo eu falar que é uma série de ficção científica. Engraçado, Doctor Who. Porque é estranho, aí não é. É meio um lance meio fantasioso e tal, não sei o quê. Ele é meio que um... É meio que nem fala que Star Wars é ficção científica. Tipo, é futurista, tá ligado? Tipo, rola uns... É uma piração futurista com umas espadas laser. Não é exatamente ficção científica, né? Mas é uma série boa pra quem curte essas coisas, assim, tal. Uma série boa com roteiro bom, pelo menos até a quinta temporada, que tá meio fraca. Mas, enfim, é uma série bem legal que, assim... Parece estranho eu estar recomendando o Doctor Who, assim, acho que todo mundo viu. Já. Só eu que não tinha visto ainda. Não, mas eu acho que ainda deve ter uma galera que deve estar pensando, mas tal. Tipo, mas vale a pena, só não espere uma coisa séria. Doctor exato. Who tem um lance bem até meio infantil, quase, assim. Isso, exato. Ele é quase verdade. Infantil. É verdade. Nessa fantasia, nessa parada e tal, tem muita piadinha e tal, não sei o quê. Mas são histórias muito boas mesmo assim. E acho que é isso. É isso? É, acho que é isso. É, eu tenho jogando algumas coisas. Bom, ano passado eu falei bastante do Vita, né? Sim. O Mussa conseguiu conquistar eu e o Six. E a gente comprou um Vita. E, cara, juro, eu tô curtindo muito o Vita. O Vita, tipo, eu tô mais tempo com o Vita do que com meu celular ultimamente. Assim. Excelente. E eu tô jogando dois jogos agora. Eu tô no meio do Cinemora, tô quase terminando o Cinemora. Cinemora, é um Cinemora do jogo, caralho. Finalmente. Se você não jogou Cinemora, jogue, cara. Exatamente. Faça um favor pra você mesmo. Tem pro Steam, tem pro Vita, tem pro S3, tem 360. Pense bem, cara. Tem pra tudo o Cinemora. Cara, tipo, é um puta jogo de nave fudido. Sim. Fudido. Sim. E eu tô quase terminando esse. E aí eu tô também terminando. Eu comecei agora o Soul Sacrifice. Uhum. Esse é um jogo engraçado, que né? Parece é um jogo interessante. Eu não lembro do seu review. Você fez um review? Não, dele. Eu ia fazer um review, mas eu acabei não fazendo. Foi aquela época que eu tava lá na firma cobrindo o Bueno e tava uma putaria, não consegui escrever o review. É verdade. Que eu ia escrever o review baseado em sentadas na privada pra cagar. Exato. Tipo, um chefe e uma sentada pra cagar. E agora eu entendo por quê. Porque não é? Não faz sentido? Vai, agora essa história. Você vai, pum, matou, beleza. Agora eu posso desligar, vou fazer uns negócios aqui e depois eu volto, tá ligado? É bem segmentado, né? Tipo, são missõezinhas fechadas, né? E aí tem aquela história que eu tava comentando, que eu ia escrever sobre isso, acabou não saindo no Kotaku, que eles mudaram a história do jogo na versão americana, que eu não sei porquê, né? E qual que é o grande mudança? Porque o lance no Soul Sacrifice japonês é porque ele é uma releitura das lendas arturianas. Que tipo, o Mago Sar. Sim. É o Merlin, tá ligado? E tipo, tem o lance do Cálice Sagrado e tem o Merlin. Ele fala dos feiticeiros, entendi. E tipo, tem várias coisas que tem a ver muito com lendas arturianas. a história até perde um pouco de sentido se não for isso, tá ligado? Entendi. Entendi. É? Porque que tem, coisa? Tipo, tem um cara que é o Lancelot, tem um cara que é, tem a esqueci o nome da tem a Morgana. É, tem todos esses caras, os personagens do Rei Arthur, tem no jogo em japonês. Eu não sei porque eles tiraram isso no americano, cara. Não faz sentido. Americanos, que brisa, né, cara? É, tipo, não precisava censurar. Não tem o que censurar, é, saca? Sei lá, não entendi. Que adaptação estranha, né? É, sei lá. Mas é um jogo muito bom. É, assim. Então, e jogando ele, tô descobrindo ele agora. Mas o que eu mais estou jogando no Vita, e eu não sabia que eu poderia gostar tanto de um jogo assim, é o Zero Escape 3. É, o 2. Nem tem número, eu acho. Esse é o Virtual. Como é o Virtuous, Virtuous Last Reward. Virtuous Last Reward. É 2, né? É o segundo jogo da série. É o segundo jogo da série. É, você tá fudendo com a cabeça do Falcão. Cara, é muito legal, cara. A história é muito legal. Eu, assim, porque a princípio você demora muito pra você entender por que o jogo é tão foda. Uhum. Tipo, você precisa terminar uma história por completo. E aí você, de repente, termina ela. Tipo, você fala, nossa, eu joguei muito pouco. Aí você vai olhar e fala assim, ah, não, agora eu posso ter essa outra decisão. Aí você começa a fazer, outra decisão. É, e aí, de repente, você começa a entrar numa viagem meio de BioShock, de multiversos. Realidades paralelas. Tipo, em um jogo que, basicamente, você tem que sair de salas, tá ligado? Ah. E aí tem uma historinha dramática entre elas e, tipo, misteriosas, com muito suspense, sabe, assim, de, tipo, ah, tem um mistério aqui, quem botou a gente dentro dessa sala, meio Jogos Mortais, é porque, assim. É, porque o lance é que alguém sequestra, acho que 9 pessoas, né? 9 pessoas, é. E aí bota ela pra fazer umas gincana doida e dividir, acho que em dupla, né? É, depende, dupla, né? Dupla e o solo. E aí, no fim da brincadeira, a pessoa tem que votar se ela quer colaborar com a amiga dela ou se ela quer trair. E aí o lance tem um sistema de pontos. É, quem chegar, acho que a 9 pontos, consegue a liberdade. Exato. E quem chegar a 0 pontos, é isso? É 0 pontos, sofre penalidade. Cada um começa com um número arbitrário de pontos, acho que é um, dois. É 3. Cada um começa com 3? Todo mundo começa com 3. E aí quem chegar a 9 ganha, quem chegar a 0 morre. É. Que brisa, cara. E aí tem toda essa tensão de você vai trair o cara, vai ajudar o cara. É, exato. Mas aquele cara parece uma cuzão, não sei o quê. Uhum. E com isso você vai descobrindo a história de cada um dos personagens. Chilo, dos 9 personagens, tá ligado? Sim. E é muito louco porque o que acontece? De repente você faz um final, você aprende uma coisa secreta do tipo, nossa, então aquele cara é o assassino, tá ligado? E aí você vai usar essa informação em um outro final, que você, tipo, ele fala assim, não, a gente precisa continuar na história, mas o único jeito é se a gente souber quem é o assassino. Aí ele fala, mas eu sei qual é o assassino, sabe? E, e não é que você sabe, o personagem sabe. Que louco, cara. É muito louco, é muito isso louco. Isso tem uma explicação. Isso tem uma explicação, é muito louco. Uhum. E aí ele começa a viver nesses multiversos, assim. É. Muito, muito legal, cara. Eu tô gostando muito, tô jogando muito. E tudo isso eu gostaria de ressaltar que até agora eu não comprei um jogo para o Vita. Uhum. Tudo veio isso Plus, veio né? da Plus. Tudo isso veio Olá, da Plus, meu. Cara. Isso eu acho muito bem foda. Maneiro, bem maneiro mesmo. Plus fodendo tudo. Né? E a outra coisinha rápida que eu tenho, que eu estou esperando, não estou curtindo, mas eu estou esperando que venha em 2014, se não me engano, vai ser dia 14 de fevereiro, tem a estreia da segunda temporada do House of Cards. Que é o seriado lá do Kevin Spacey, político. É da Netflix, da né? Netflix. É estrelado por Kevin Spacey. Kevin Spacey. E grande elenco. Grande elenco. Renato Aragão e a menina Debbie. Exatamente, todos esses. Xuxa Meneghel. É. Sérgio Malandro. Enfim, eu me perdi até. Falando do House of Cards. Do House of Cards. E o House of Cards, quem assistiu o primeiro temporada, pode ter curtido ou não, mas eu curti bastante. Uhum. Que tem um lance bem metalinguístico, o cara fala com a câmera, que é uma coisa que muita gente não gosta, mas também tem uma trama política que é muito bem desenvolvida, mostra um papel da imprensa, o papel do político, o papel do cara lá de baixo. Qual que é a história do House of Cards? A história do House of Cards basicamente é a história de um político, que ele é um senador, se não me engano, ou ele é um congressman, que é um deputado. Deputado. Né? Que ele é mega, como se diz, ele tem ambições, ele é muito ambicioso. Uh-huh. E aí ele vai e ele quer chegar na, tipo, ele toma um certo golpe logo no começo da série, que ele fica puto, ele fala, não, eu vou me vingar de todos esses filhos da puta desse partido e eu vou chegar lá em cima. E aí ele começa a fazer umas tramas muito doidas, tipo, ele começa a comer uma jornalista e aí nisso ele vaza umas informações que bombam e aí, tipo, ele vai manipulando um cara que, tipo, ele vai usando pra fuder com o cara. Pode crer, pode crer. E aí ele chega e vai tramando isso e o lance é que, tipo, às vezes ele quebra o personagem e começa a falar com a câmera, tá ligado? Falando sobre, tipo, ah, eu vou fazer isso porque esse cara é assim, assim, assado, blá, blá. Pode crer. E aí tem um final bem interessante e tal. Que louco, eu preciso assistir essa série decentemente é ainda, legal, cara. É legal, é legal. E tem aí, vai no Netflix dia 14 de fevereiro, vai começar a segunda temporada. Da hora. Bom. Se eu não me engano. Legal. E um belo 2014 aí. Belíssimo. Já várias coisas muito bacanas, muitas né, cara? Coisas, muita coisa bacana. É, mas agora vamos para mais um rápido intervalo para falar de más coisas. Yes. Voltamos agora com o Navio Pirata, com uma sessão nova, relativamente nova, mas no Navio Pirata. Sim, mas, sim. Mas não nova na Max River. Não nova na Max River. Não nem, nova nem... na internet. Sim, exato, sim. Né? Nem nova na internet. Uhum. Exatamente. É, a gente, ano passado, começou a republicar alguns posts lá do Tengu Sangue, que é o blog do que Moussa. É o, sim, é o blog que eu resolvi fazer no downtime, no do, downtime trampo. Do trampo. Sobre coisas japonesas, sim. Né? É, fala um pouco do Tengu Sangue e a gente fala o que a gente vai cara, fazer. Cara, o Tengu Sangue é um lance que vira e mexe, eu pego coisas, pegava coisas do Japão e postava tipo no Twitter, no Facebook, então não sei o quê. E a galera ficava falando, porra, fala mais disso, não sei o quê. Ou senão, pô, tem tal info sobre tal coisa e tal. Explica que isso aqui. Que vai sair só depois e explica isso aqui, tá ligado? Aí eu meio que falei, pô, já que eu tô sem fazer nada, eu vou fazer um... Eu já tava com essa ideia faz tempo, mas falei, ah... Tem muitos amigos meus que curtem coisas que saem info do Japão, coisas do Japão, então não sei o quê. Então eu vou fazer um site pra falar de coisas que... Pra essa galera entender, assim, saca? Meio que pra prestar um serviço pra galera, assim. E aí comecei a escrever e a galera começou a curtir, tá ligado? As bizarrices, coisas interessantes. Muito bom. Milhões de curiosidades. Falando de coisas como, tipo, aquele mangaká lá que tava sofrendo... ameaças de morte com as cartas encharcadas com fluido de isqueiro, meu, tá ligado? Pesado, cara. Bagulho pesado, liga. Assim. Que fita. O cara, e o ladrão profissional que ficou, acho que 29 anos sem ser pego. É verdade. E ele deixava pistas para a polícia. E o cara que só. O cara era um vagabundo, tipo, um mendigo que só entrava nos restaurantes, invadia restaurante pra fazer comida e saía embora. Coisas assim. E qual que é a curiosidade de hoje? E hoje, então, a gente aproveitando, já que não estamos tendo tempo, não tô tendo tempo de postar muito no blog, falei, por que não dar umas palhinhas no Navio Pirata de coisas interessantes? Não, né? Né? Isso. Por que não? E hoje temos duas coisas, duas novidades. A primeira é que a Panasonic vai começar em 2015 a lançar Power Suits. Tipo, como se fosse, tipo, armaduras. Caralho. Tipo, super armaduras, tá ligado? Exoesqueletos. Do Aliens, tá ligado? Tipo, um exoesqueleto do Aliens, tá ligado? Que tipo, louco, ela parece mesmo um bagulho do Aliens, tem, assim. Tem foto aí? Tem foto. A gente coloca lá e tal, mas... Pra gente ter uma Tipo, reação. É uma roupa com animal, uma estrutura é de metal. Alien, e uns braços metálicos com pinça e tal, não sei o quê. Cara, dois palitos pra eles botarem umas metálicas nessa porra, tá ligado? Olha isso, cara. Que coisa maluca, cara. A Panasonic vai começar a lançar... A produzir em 2015. Cara, se alguém ia sair na frente nesse lance de mobile suits e coisas assim. Não, do gênero, Japão, né, velho? Né, pelo amor de Deus, cara. O país onde veio o robô gigante. Eles planejam fabricar 1.000 unidades só em 2015. Né? E essa roupa você veste, ela é pesadinha e tal, não sei o quê. Mas você consegue erguer até mais de 100 quilos. Com, tipo, só usando essa roupa, tá ligado? Caralho, cara. E ela foi desenhada pra trabalhos braçais em condições desfavoráveis, tipo, no mar ou em cavernas, tipo, coisas assim, tá ligado? Ah, sim. E só que o que me impressionou mais, na verdade, é que ela não é tão cara assim. Quanto que é? É tipo 5 mil dólares uma roupa dessa, cara. 5 mil conto? Não é caro, velho. Negociável, porra. Assim. Dá pra comprar dá uma, saca? Dá uma graninha. Imagina, cara, você andar boladão com a sua power suit porra, na rua, cara. Assim... Eu ia fazer um rolezão no Power Suit, mano. Ia ser louco, ia levantar umas coisas pesadas. Tá ligado? É. Ia ser da hora. E também pra tipo, eles planejam que essa seja uma primeira linha pra eles irem desenvolvendo depois. Uhum. E, tipo, usar até pra trabalho no espaço, tá ligado? Nossa, cara. Então eles têm um plano, tipo, a longo prazo, desenvolvendo modelos mais ferrados da roupa, tá então, ligado? Então, esse é outro motivo pelo qual tem que ser o Japão. Porque se fosse nos Estados Unidos, o primeiro desses já tinha uma metralhadora no bagulho. Ele tinha várias armas, tipo, umas mitas. Esse é, tipo, não, para trabalhadores, é, tá ligado? Tipo, fazer as coisas funcionarem bem. É, saca? Calma, tipo, sabe? De boinha, vamos curtir uma roupa robô aqui, tá ligado? Levanta coisa pesada, tá ligado? Vamos pra Lu. Fazer umas obras, fazer assim, um bagulho, aqui, tipo, facilitar saca? A vida das pessoas, não matar elas, tá ligado? E a segunda parada é que vai lançar lá no Ikebukuro, que é um bairro de Tóquio, vai lançar a primeira kitkateria do Olha mundo, só, assim. Cara. É tipo um bar de Kit Kat? É tipo um rolê que você vai pra comer sabores diferentes de Kit Kat, assim. Que louco, ó. É um lugar que só quem tá fazendo é um dono de uma patisserie lá do Japão. Que, tipo, meio que alugou a marca, assim, pra fazer o rolê do Kit Kat. Gourmet. É, e... Quem disse que isso acontece em São Paulo? Né? Você vê, se eu não me engano, vai abrir dia 17 de janeiro agora, lá no Japão, em Tóquio. E, cara, e se você acompanha o lance do Kit Kat japonês, ele tem vários sabores bem, bem curiosos, assim. Descreva alguns. Quando eu tava no Japão, eu comi um Kit Kat de miso com chocolate branco. Como assim, cara? Velho, tipo, realiza um Kit Kat de miso, assim. Os caras vão com longe. Chocolate branco. Com chocolate branco por fora. Que mais, cara? E aí tem, assim, tem Kit Kat daquele feijão doce, tá ligado? Mas isso é gostoso, cara. Isso eu comi um sorvete dessa porra uma vez. Daí cara. Tem Kit Kat, tipo, Kit Kat de morango, que é normalzinho. Kit Kat de pera, que é um pouquinho mais diferente. Tem um Kit Kat de vagem. Vagem? De vagem. Quem quer comer chocolate de vagem? Cara, talvez combine, né, cara? Vai saber. Lá no Japão é meio febre entre os caras que vão pra, tipo, pra happy hour, tá ligado? Comer vagem. Vagem é comida de happy hour, assim. Ah, é verdade, olha, eu já fui. Que chama de edamame, né? É, eu já tem fui até alguns restaurantes japonês, aqui. Tem restaurante aqui em São Paulo, inclusive, que oferece mas tal. Mas tem tipo... algum motivo em particular, né? Cara, acho que é um snackzinho. Tipo amendoim, tá ligado? Isso aqui. É tipo vagem, tipo, fritinha, assim. É. Ah, tá. Tem Kit Kat de batata doce. Batata doce. De chili. Chile. Nossa, eu queria comer esse de chile. Isso deve ser uma brutalidade. De cheesecake, chile, tem de chá verde, que é muito bom também. De chá verde, do feijão, de wasabi. Nossa. Eu não comi o de wasabi, mas parece ser muito animal. O de wasabi. Louco, então o lance é que se você vai nessa kitkateria, e assim, e vários desses sabores são limitados, tá ligado? Tipo, eles são limitados. Então, o lance é você ir nessa kitkateria pra... comeu sabores diferentões de Kit Kat, assim. Caralho, cara. Bom, e lá tem sentido, muito sabor. É, tem muito, muito sabor. Faz muito sentido. Louco. Cara, eu iria numa kitkateria, assim. Realmente, cara. Vale, pô. Eu iria. Totalmente. Vocês curtem os Kit Kats daqui? Sim. É, porque aqui também só tem o normal, só né? Só tem um basic. Ele... É. Nossa, bem que tem aquelas barronas maiores ali que tem, tipo... Ah, pode crer, pode crer. Manteiga de amendoim, essas porra. É verdade. São boas, cara. É gostoso. São boas, eu curto. Eu curto. Interessante. É, interessante. Chocolates. E esse foi o momento Tengu Sangue. O bloco Tengu Sangue. Bloco Tengu Sangue. Notícias diretamente do outro lado do mundo. Sim. É, pô, muito louco, cara. Muito louco, cara. uma coisa que a gente já tinha discutido a pauta, né, antes de começar a gravar. Mas uma coisa que a gente tava falando com o Mussa de talvez na próxima vez, o Mussa não contar pra gente o que ele vai falar num bloco do Tengu Sangue e a gente ficar, tipo, verdadeiramente tem uma reação assim, de tipo, verdade, tá ligado? Uou, sério? Como assim, tipo... Pra registrar esse momento de, tipo, meu Deus. De surpresa. Cara. Surpresa genuína, né? E é sempre coisas são sempre coisas surpreendentes, né? Convenhamos, cara. Sim, cara. Costumam ser. Eles têm um jeito de surpreender todo mundo, cara. É. E... Sim, é isso. E é isso. Muito bem. E agora vamos para aquela parte desejada por todos. Vista por poucos. É quase um unicórnio da vida. Inclusive, assim como os cornos, peida a borboleta e caga arco-íris. Exatamente. Nós vamos para a parte de perguntas e comentários. Perguntas fresquinhas de Piracicaba e de outros lugares do estado de São Paulo e também de todo o Brasil. Né? Por que não? É, nós temos muitas aqui, hein? Temos várias, várias perguntas hoje. Várias perguntas, a gente... Aliás, estão de parabéns, hein? Estão de parabéns, é isso aí, cara. Galera, continuem mandando perguntas. Porra, e foi tudo lá no direto no Convés, eu achei muito bacana. Sim. Tiveram três no algumas no Twitter também. No Twitter também. Então vamos ao que interessa aqui. Vai que vai. O famoso Marco Batistucci, Diabo de Terno, né? Uhum. Sempre comentando ali. Ele mandou: sei que tá meio cedo ainda, mas vocês têm plano de fazer algum encontro pirata? É, tá meio cedo ainda. Sim, como você mesmo você disse. Mesmo disse, tá meio cedo sim, ainda. Sim, está um pouquinho. Porém. Vai ser. Eu eventualmente gostaríamos de conhecê-los pessoalmente. Com certeza, com certeza. Acho que ia ser muito interessante, mas calma lá. Vamos. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. É, Ricardo Kebs Filho mandou aqui: quais nomes de piratas vocês dariam uns aos outros? Boa pergunta. O meu seria Caolho alguma coisa, assim, sabe? Porque eu sou muito cego. Ou Tripa Seca. Tripa Seca. Tripa Seca é da hora. Eu seria Barba Ruiva. Você seria, com certeza, Pirata Barba Ruiva. E o Mussa? Eu não sei, cara. Você seria o... Vamos pensar. Tem que ser alguma coisa oriental, cara. O Willy do Oriente. Willy molhado. Willy molhado do Oriente. Muito bem, muito bem. É, Luiz Contin mandou aqui: vou repetir a pergunta do podcast passado, acho que não deu tempo de vocês lerem. O que acharam do VGX 2013? O novo formato da premiação sem plateia, portas fechadas, agradou? E o apresentador mandando piada sem graça? E os premiados? Puta, cara, pra mim continua o que sempre foi, o VGA. Só foi mais bizarro do que o normal, né? Porque como é que é o nome do cara lá? Josh McGee, Mac alguma coisa, eu acho. Cara, esqueci o nome dele, mas assim, o cara tava claramente ali, não dando a mínima pra nada. Numa má vontade escrota. Nossa, uma má vontade desgraçada, fazendo nossos comentários escrotos, sim. O cara foi lá pra escrotizar, basicamente. Foi. Escrotizar o rolê. E, meu, eu sempre fui meio besta, eu não sei, cara. Bizonho, assim. Cara, eu acho essas coisas de prêmio uma coisa meio... Premiação é uma coisa desnecessária, né? Sim. Assim, às vezes é bom, é lógico que é bom ter o reconhecimento e tudo mais, mas quando é desse jeito... É. Mas, sei lá. É, eu pelo menos não curto muito. Eu não acompanho, mas... É, também. Assim, eu acompanho, não... acaba acompanhando. É. Sim. Mas não. Eu acho que esse foi mais bizarro do que o normal. É, não, foi, com certeza. Com certeza. Cada ano se superando. Cara. Não, tá. Porra, impressionante. Aí, é, o Jefferson Rodrigues mandou aqui: povo louco deste navio pirata, primeiro um agradecimento. Obrigado por me fazerem rir igual um retardado mental sozinho dentro de mim do ônibus lotado. Aí ele botou aqui entre parênteses: fiscal de punheta é foda. Fiquei muito feliz com a repercussão boa do fiscal. Sim, de punheta. A sua criação foi bem aceita. É uma coisa real, né, cara? Existem fiscais de punheta, cara. Existe. Toda vez que o cara começa a reclamar, não, porque eu acho que não tinha que ter esse pornografia. Vai se fuder, seu fiscalzinho de punheta. Eu acho que pessoas deveriam apontar fiscais de punheta. Se um cara começar, pega e não tem medo de apontar pra ele. Exatamente, aponta pra ele e grita fiscal de punheta. Exato, ele tem que se sentir constrangido. Exato. É, mas enfim, o Jefferson mandou aqui: pergunta 1, quais as expectativas de vocês pro Metal Gear Solid 5? Elas existem. Elas existem. Eu diria que elas existem no plano material. Sim. Sim, né? Sim, sim, sim. E é só isso. É, não tem muito mais o que elaborar. Não tem mais nada. É, não, assim, tipo, pô, vai ser hoje legal e tal, não sei o que, mas eu não tô tipo, ah, caralho, ah! É, então eu também já cansei um pouco. É, pergunta 2. Vocês viram o jogo do Rambo? O que acharam, mano? Jogo do cara, Rambo? Cara, aquele... Vai ser engraçado isso daí, vai. Cara. Tem um jogo do Rambo. Vão lançar um FPS do Rambo, saca? É sério, cara. Tipo, tosco pra caralho, assim. Cara, muito. Mas posso falar? Às vezes vai ser legal. Mas às é tipo o Rambo... É. Pode ser. Cara. Mas Rambo pegada Rambo 2? É pegada Rambo 1 e 2. 3. E 3, isso. É 1, 2, 3. Ele é baseado nos 3 filmes. Que louco, cara. Só que assim, o Rambo não tem nada a ver com o Stallone, assim. É, tem porra nenhuma a ver com o Stallone. Ele é mais deformado do que o Stallone. Eu acho que ele não deixou, eles decidiram zoar ele. Ele falou, então, ah, é beleza? Então beleza. Toma aqui, ó. Seu couro. Mas, pô, eu quero jogar, vou ver. Sei lá, não, vai ser engraçado, pelo menos. Pode ser interessante. É, Arthur Eloy mandou aqui, com Isolation e um reboot das HQs, vocês acham que a franquia Alien tem potencial para engatar nessa geração, assim como o Batman fez na passada? O que seria preciso para isso? Cara, tipo, eu não manjo do Isolation nem desse reboot. Isolation é um game novo que eles estão fazendo. Acabaram de anunciar. Que parece ser interessante o conceito. Sim. É tipo, a ideia é bem de, tipo, caçar. É que, tipo, vai ser uma pegada mais próxima do Alien 1, né? Legal. Vai ser, tipo, um Alien bom, só. Isso. Tipo, zoando a porra toda, assim. Animal, e um clima de tensãozão, assim. É, porque o grande problema de Alien é isso, né? Tipo, é uma puta franquia, uma puta história, um puto universo, só que, tipo, ninguém conseguiu fazer muito jus a isso em outras mídias direito, não, tá ligado? Total. Principalmente no videogame aí, tá ligado? Foda. Ainda mais depois do Aliens que saiu agora, o Colonial Marines, Marines, né? Foi doeu, né, cara? Que foi bem dolorido. Foi horrível. Mas potencial acho que tem sim, tem, cara. Tem, pô, com certeza. É um puta universo assim, rico. Agora, o que é preciso pra ele virar um Batman, como a gente falou, o Batman ele tem essa questão de fazer um certo comentário social sobre como estão as coisas atuais e tudo mais. Alien é um pouco difícil chegar Eu acho que o lance... Mesma curva, sim, assim, sim. Sabe? Falando especificamente dos jogos, acho que o lance... O Batman fez sucesso porque os caras entenderam por que Batman é legal. Exato. Tipo, Batman é da hora porque ele tem uns vilões foda, ele caça uns bandidos, ele tem um lance detetive. Eles entraram no mindset do Sim, Batman. Sim, exatamente. Tá ligado? Tipo... E, tipo, os caras precisam fazer isso com aliens agora. Exato. Que total. Se pá, rola com Isolation. Rola, né? É isso que eu ia falar. Ficamos na esperança aqui. Com certeza. Exatamente. Rômulo Messias mandou aqui, levando em consideração que hoje está tendo os Team Dev Day, é verdade, em Seattle, né? Sim. Está rolando esse evento de desenvolvedores que tem seus jogos publicados no Steam. Uhum. Mandou aqui, quais as suas expectativas para o futuro da plataforma? E o que dizer do estranho controle da Valve? Eu ouvi de um pessoal que esteve lá na CES que o Steam Machine vai bombar. Falou assim, olha, tem potencial porque tem muita empresa investindo, tá ligado? Pode crer. Uma coisa que tem muita empresa interessada em trazer esse conceito de tipo... Máquina pronta pra jogar, assim. Eu boto fé, cara, uma ideia boa. Vai ser isso aí, né, cara? Ficou feliz, né, que teria porque isso. Porque o Steam em si não tem mais pra onde expandir, né? Não. Exatamente. E eu acho que controle da Valve... É estranho falar em controle da Valve, porque, tipo... O controle existe porque eles oferecem um serviço bom e não tem concorrente, saca? Claro, e o serviço deles é bom mesmo, não tem o que falar, saca? Mas a própria Valve disse que vai continuar aperfeiçoando o controle. Esse é quase um protótipo ainda. Tem um monte de desenvolvedores que ganhou o controle. Eu vou ver se eu encontro com algum deles quando eles vier para São Paulo. Bom, vou ver se eu peço para testar. Mas cara, eu acho que sinceramente, eu acho que sempre existe espaço para você querer inovar a forma como se controla um jogo. Total. Porque você só pode ter uma liberdade criativa estética se você tem uma liberdade tipo prática mesmo, assim, de controles diferentes, de formas diferentes de se jogar coisas. Então eu acho que tem uma proposta nova, sabe, esse Steam Controller que pode ser interessante. Não sei interessante. Se vai dar certo, mas vai saber. E o Ives, clássico Ives, Aguiar, agora que o Amigos do Fórum morreu, a gente chama vocês do quê? Pirateiros? Chama do que você quiser, é isso, cara. Pra falar. Chama do que você quiser, do que seu coração mandar, cara. Chama de caras. Chama de caras. Caras. Dudes. Dudes. Chama do que vocês quiserem, sem grilos. Yuri Bileschi mandou aqui, no embalo da pergunta do Ives, qual foi a última coisa que vocês piratearam? E por quê? Lembrando sempre para todos que essa prática não é legal, atrapalha o desenvolvimento da indústria, do mercado, da nossa vida de consumidor e da vida de quem produz, que enfim, é errado. Foi uma boa forma de botar, acho que, a pergunta. Sim. Assim. A última coisa que eu pirateei, eu acho que foi justamente o Shingeki no Kyojin, que eu li todo o mangá direto na internet. E também vi a série toda baixada, né? Então... Ah. É isso. É isso. Acho que pra mim foi algum filme pornô que eu baixei. É possível. Não. Algo assim. É, eu pirateei um bem e logo ontem, tá ligado? Ontem, é, então. O fucking Banner Saga eu peguei. É, então. E as razões é que, tipo, ou não está disponível ou às vezes não tem grana, cara. Acontece. Quando tem grana a gente compra. Exato. Né? Eu acho que o lance da pirataria, acho que assim. Você vai piratear? Pirateia, mas seja honesto na sua pirataria, assim. Exato. Quando você puder, compensa o cara que você pirateou, assim. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Isso é sempre importante. Muito bem, tem mais do Bruno Isidro. 2/3 da Max Rebel faz quadrinhos. E 2/3 também representa pessoas na Max Rebel que escrevem sobre joguinhos. Isso é verdade. Apesar de que o Danibas já escreveu sobre jogos, tem um review muito bom dele do Monkey Island. É verdade. Nossa, você lembrava disso. Eu tinha esquecido disso. E o Moça já fez quadrinhos. Já. Então, tecnicamente, todo mundo aqui faz quadrinhos todo mundo escreve sobre joguinhos. Por essa você não esperava, hein? Que equipe versátil. Então, qual a opinião de vocês quanto às HQs baseadas em jogos? Por aqui, já de Assassin's Creed, Resident Evil, Halo, StarCraft, WoW. Acham que a mídia quadrinhos casa bem com games ou se perde por não ter a parte de interação? Cara, eu nunca li nenhuma dessas, mas eu acho interessante porque é um jeito diferente de expandir o bagulho, sabe? É. Tipo, tinha aquela do Dead Space que era legal, um quadrinho meio animado, lembra? Ah, é verdade, que era pelo cara que fez 30 Dias de Noite lá, isso, o Ben Temple Smith, tudo desenhado por ele, era obviamente dublado, mas era como se fosse um quadrinho, e aliás tem todos os episódios no YouTube, eu não lembro do nome agora do negócio, mas e ele conta um pouco antes do o que acontece antes do primeiro Dead Space. Então acho que nesse sentido é uma parada bem interessante pra você poder, tipo, elaborar em cima da história do jogo, saca? Tipo, exato, poder criar mais coisas em cima desse universo. Agora, o que eu li do que saiu aqui, a HQ de Resident Evil é horrível. E a de Assassin's Creed que eu li também é horrível. Essas duas foram o que eu vi. Porque geralmente eles botam uns caras qualquer coisa pra escrever, assim, não e tal. É que eles acabam entrando em conformidades, sabe? Sim. Assim, em padrões. Ah, vai ser desse jeito, desse padrãozão clássico. É que vira um quadrinho barra propaganda, na verdade. Sim. Né? É mais pra divulgar do que pra ser um quadrinho que expande o universo, blá blá blá. Eu acho que é da hora quando, por exemplo, o Penny Arcade faz alguns quadrinhos especiais promocionais. Que normalmente é contando histórias próprias, tá ligado? Eles sempre gostam de fazer isso. Não, tipo, pegar uma história do negócio e adaptar. Eles pegam histórias próprias, expandem com personagens que eles criam. É que nem, tipo, o próprio Star Wars tem muito disso, né, tem, cara? Tem, exato. De universo expandido, assim, em livro, assim, quadrinho, isso caralho. Isso é legal, isso é, eu acho legal. O universo expandido é gigantesco, inclusive. Exato. Tá bagulho monstruoso. Exatamente. Muito bem. Vitor Miranda também mandou uma pergunta pra gente. Que ele mandou aqui. Não sei se vocês viram, mas a Dynamite Comics está relançando reboots de uma série de heróis clássicos. O Sombra, Besouro Verde, Fantasma e etc. Eu comprei a HQ do Sombra, que o roteirista é o Garth Ennis, e achei muito foda, apesar do conceito do personagem ser meio ultrapassado. O que vocês pensam sobre esses reboots de personagens muito antigos? Ah, cara, são personagens legais, né? Quando você pensa, tipo, Sombra, por exemplo, é um personagem interessante. Muito interessante, né? Fantasma também, ele é bem, cara, classicudo, nossa, né? Nossa, ele tipo, é bem classicudo, mas né, mas é engraçado, né? Tipo, tirando quando não é o Billy Zane interpretando ele, nossa, no cinema. Aquela coisa sem alma, cara? Aquela coisa sem alma, que o pariu, cara. Matou o fantasma, cara, impressionante. Matou, cara. Eu acho que é legal, mas o que não pode fazer é você tentar meio que adaptar o personagem para as coisas de hoje em dia, né? Tipo, deixar ele atual, sim, assim. Sim. Que geralmente os caras cagam nesse processo, sim, né? Sim, completamente, cara. Eu nunca esqueço daquele desenho Lunatics. Sim! Que nossa, é quando eles foram rebutar o Pernalonga, cara. O Tazo, o Patolino. Transformaram eles em super-heróis de super-heróis, anime, tipo, assim, com roupa de couro preto, assim, não sei o quê, com os poderes. Bizonho, e mal, tipo, malvadão, assim, não sei o quê, não. Meu, uma bosta. Tipo, não horrível, façam cara. Isso nunca. Isso pra mim nunca. É, tipo, emblemático das mesmas merdas que podem foi dar. Foi que a parada assim. Começou, tipo... Nossa, despencou, assim, foi ridículo. Cá, morrer. Que ridículo. Foi escroto. Foi bem escroto. E o Victor ainda manda uma última pergunta junto com essa, que é: Vocês já viram X-Cop? Recomendo fortemente. X-Cop, vocês já viram? Não, não, não assisti. Cara, mas me falaram e eu achei animal. Então, X-Cop é muito foda, que é basicamente o seguinte. É um quadrinho, é um webcomic de um cara que, eu não sei se é filho ou é sobrinho dele. Acho que é irmão, não é? O irmão dele, de 5 anos de idade, que tem umas ideias para uns personagens, que é um ex-cop, que é um policial, um policial com um machado, tá ligado? E ele, tipo, só faz umas merdas e tudo mais. E é escrito louco, por uma criança de 5 anos de idade. Que animal, velho. O cara pega as ideias e escreve o roteiro baseado nas ideias. Que animal, Rodrigo. Sim. Você falou ex-cop, eu pensei que era tipo um ex-tira, tá ligado? Não, ex de tipo, de machado, tá ligado? Que foda, cara. É muito engraçado. Isso daí, eu lembro que liam pra caralho quando eu tava fazendo faculdade de game design. E os moleques piravam naquilo. Que louco, cara. E era muito bom mesmo, cara. X-Cop era legal. Isso aí, cara. Crianças são retardadas. Né? Mas é foda. O Jefferson Rodrigues perguntou... Mais uma coisa. Marcos, o Salvador do Universo Oliveira participará deste navio? E o hipster menos hipster de todos, Mr. Frávio Meia Dúzia? Eles, como a gente falou da última vez. Flávio Meia Dúzia, cara, que nome De gangueiro, de criminoso, mano. Cara. Flavinho Meia Dúzia, nossa, caralho. Nome criminoso esse cara. Até deu um medo agora. Cara, é foda. Traficante Uberaba. É. Rei do tráfico de Uberaba. Só traficando branquinhas. É, exatamente. Traficando branquinhas é foda. Eles com certeza vão participar mais, como a gente falou da última vez. Mas assim que eles tiverem tempo, o Marcos mora em Campinas, então algumas vezes só que ele vem para São Paulo gravar. E o Six está sempre ocupado nessa vida crime. Desocupado dele, de crime. É isso que ele está fazendo agora. Ele está tirando pro alto. Exato, ele dando uns tiros pro alto. Muito bem. Tem também o Diabo de Terno, Marco Batistucci, mandou outra pergunta. Ele fez um comentário aqui. Nossa, caiu uma ficha agora que o Six é quase um Trevor do bem. Falaram de hipster e eu lembrei da cena com o Michael e o Trevor no carro falando de hipster. Essa cena. Cara, é eles estão entre nós, os hipsters, cara. Em todos os lugares, cara. Eles estão em todos os lugares. Estão. Sua mãe pode ser uma hipster. Exatamente, você não tá nem ligada. Entendeu? Tenha cuidado, pergunte pro seu médico como pro seu. Fale com o seu médico e eu falaria. Exato. E o Gustavo Borges tem aqui a última pergunta. Caralho, Gustavo Borges, meu Gustavo irmão. Gustavo Borges, cara. Caralho. Olha essa celebridade que conversa, cara. Que da hora, cara. Nós temos um campeão olímpico brasileiro. Esse moleque deve ter ouvido essa piada 350 milhões de vezes, né? Definitivamente, cara. E ele vai ouvir de novo agora. Exato. Se fudeu, quem mandou? Mas ele mandou aqui, amigos piratas, por que vemos pouca cobertura de eventos como a Copa do Mundo da FIFA, que tem participação da própria entidade e reúne muitos jogadores? Sempre que vejo imagens, vejo um puto evento, muita estrutura, valorização por parte da própria FIFA, mas vejo um desdém da imprensa de games. O que acontece para tal? É só a máxima de jogador videogame não curte esporte? Então, sabe o que é engraçado? Eu às vezes eu penso um pouco isso, que realmente é meio comum, ou não sei se isso é comum, mas tem muitos jogadores de videogame que não curtem esporte. Eu sou um deles, por exemplo. Você é um deles. Tipo, eu não curto nenhum tipo de esporte, assim. É bom, futebol pelo menos eu não curto mesmo, assim, tá ligado? Pelo menos da FIFA. Então, eu curto em geral futebol em outros esportes, assim. Eu vejo umas coisas que eu falo, nossa, eu gosto de ver seres humanos fazendo coisas bem. É que no geral, quando eu gosto de ver esporte, eu gosto de ver, tipo, pessoas... mandando o dedo meio pra morte, assim. Então, tipo, você vê uns caras andando de skate, tipo, umas coisas do gênero, assim, tipo, no qual você vê que, meu, aquele cara quase virou o joelho dele do avesso. Isso é do caralho, tá ligado? Aí é foda, né? Tipo, quando ele quase vira, mas não vira, tá? Porque ele manda muito bem, sacou? Sim. Então, eu não sei, eu gosto até, eu gosto de esportes, não sou obcecado por nenhum tipo de esporte, mas eu gosto de ver esportes em geral, assim. Mas eu sinto também que existe esse certo estigma, e eu não sei porquê, eu não sei explicar. Mas eu acho que isso não tem muito a ver com a cobertura do evento em si. Não, isso que eu ia falar também. Eu acho que só porque não tem muito a ver. Exato. Sim, se tem algum gancho, legal, vai lá e faz o gancho. Exato. Mas no geral, não tem muito a ver. Não, assim. Mesmo porque muitas pessoas jogam, tipo, jogos de futebol no videogame, tá ligado? Sim. O cara pode ser um fã de futebol. E normalmente o cara que joga muito jogo de futebol no videogame joga só jogo de futebol no videogame. Sim, sim. Exato. Não é um tipo de cara que joga videogame E dentro do universo do videogame, ele joga ele também futebol. Curte Normalmente é o cara que joga, curte só o futebol. Então, sei lá. Pode crer. Verdade. Bom, adivinha o que terminamos? Nós terminamos o quê? A sessão mais saborosa. Você quer, só quer pegar uma do... Ah, é verdade, nós temos do Twitter, temos, né? Temos do Twitter também. Olha, viajei. É. Terminamos então a parte do Facebook, né? O gol foi aí que a gente não terminou ainda. É, então espera, senta aí, vai, manda. É, o Bruno Isidro quer saber se a imagem, falando sobre filmes pornôs japoneses... Opa! É, a imagem granulada da xereca... É o clichê batido ou excitação para o mistério? Moça. Cara, acho que nenhum dos dois, assim. Na verdade, eu não me atrevo a comentar. Eu não sei porquê, não descobri porquê exatamente. Por que existe isso? Mas existe uma lei que não pode mostrar a genitália. Que só, coisa, cara. Tá ligado? Inclusive, até em alguns mangás de putaria, você, tipo... Tem uma tarjinha, né? Bota uma tarjinha só, tipo, na base da cabeça do pau, assim, saca? Porque é muito engraçado, ali, porque, tipo, um pau que ocupa a página inteira... Tipo um pintão gigante, tá ligado? Uma fitinha, assim. E eu não sei porquê, assim, não sei qual é o... Assim, não sei qual é o sentido de censurarem isso, só isso, saca? Especificamente, né? Tipo, cara, a gente podia propor pesquisar isso e responder isso na semana que vem. Sim, podemos fazer isso. É interessante, porque agora estou curioso, inclusive. Inclusive, um amigo meu que mora no Japão trampou com isso uma época, botar mosaico em pintos e vaginas. Sério? Sério, seríssimo. Seríssimo. Censurar filme porno. Olha, que trampo, olha, né, cara? É o fiscal da punheta. Fiscal da punheta! É o fiscal da punheta! Sabia! É um trampo que você recebe, E é bizarro porque se você olha nos filmes mais antigos, é um mosaico muito grandão, assim. Caralho. Não dá pra ver nada, assim. É bizarro. E hoje em dia, não, eles são. Ou não tem mais, ou tipo. Tem uns pornô japoneses que estão saindo que, tipo, eles estão crossing the line. Tipo, não tem mosaico. Mas agora, tipo, pra parar pra pensar. Cara, tem muitos agora que não tem mais, assim, que os caras desencanaram. Eu já vi, eu acho que, como era, eu acho que era Deep, não era Deep Throat, era... Tinha um hentai clássico que era em vários capítulos, que eu não lembro qual que era. Sei. O nome. Que eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu baixei no Kazan, essas coisas assim. Clássico. Clássico, né? E eram uns negócios japonês. E... Ai, puta, eu esqueci o que eu ia falar. Você tava falando sobre... Sobre censura. Sobre a censura. E esse era muito pesado. Tipo, tinha uns temas pornográficos extremamente pesados. Uh-huh. E não tinha censura nenhuma. E era antigão, era tipo começo da internet. Caralho. Era tipo qualidade podrona e tudo mais. Pode crer. Então acho que sempre existiu essa possibilidade de exportar isso pra fora, às vezes do Japão, e não precisa da censura. Talvez. Lei, cara. Esse tentáculo pinto com uns quadradinhos aqui e tal, pra cobrir. Será que eles são considerados criminosos por não censurar a pornografia lá? Cara, não sei. Nossa, eu sei que... O que eu sei... Já foi preso por não botar o quadradinho? Então, cara. Eu me recuso a esconder essa rola. O que eu sei é que, não sei se vocês sabiam social. Que é... Na Coreia do Sul é proibido pornografia. Tipo... Quê? Por isso que não tem muito. Só tem, tipo, umas caseiras... Sério, muito velho? Mais ou menos, muito qualquer coisa, assim, esporádico, saca? Que deprê, não tem, tipo, uma indústria pornográfica oficial na Coreia, é proibido lá. Que deprê. Sabia, cara? Que deprê. Bizarro, né? Mó bad. Bem bizarro. Mó bad. Incentivem sua indústria pornográfica local. Exato. Bom lembrete. E, de novo, fiscal da punheta, embora ser um trampo de verdade, ainda não é um negócio legal. Não é, cara. Não faça isso com seus amigos, cara. Não fiscalize a punheta dos seus amigos, cara. E tá bom por hoje, de pergunta. Sim, tá de boa. Tá bom. Muito bem. Vamos agora para a última parte do Navio Pirata. Yes. Porque esse podcast tá longo pra caralho. Longuinho. Dicas, truques de PlayStation, 64, Game Shark. Macetes. Gosto muito da palavra macetes. Debulhando também é legal. Mas aliás, nós temos dicas. Detonando, né? Deus aliás, né? Tem um colega que é jornalista de games, que é o Gil Somar, Livramento, pode crer. Lá da Editora Europa. E um dia falando pra ele, ah, esse aqui é o Gil, ele é detonador. Detonador? De jogos, tá o ligado? O trampo dele é ser um detonador. E tipo, cara, eu imaginei ele vindo com umas dinamites, tá ligado? Caralho. Colocando e, tipo, tipo, descendo uma manivelinha assim, pô! Aquele perito explosivo. Que louco, que louco. Mano, imagina, você tem no seu currículo, detonador. Detonador. Apenas, tá ligado? Nossa, que louco. Foda. Enfim, foda. Desculpa, que eu precisava. Fera dos games. Né? Fera. É, mas falando em games, inclusive, a primeira dica desta semana é o Le Monde Diplomatique, que é uma versão brasileira de uma revista francesa, né? Uhum. Que chegou no Brasil, se não me engano, no meio do ano passado, meio de 2013, ela uhum. chegou pra ficar. Ela deu uma mudada e tudo mais. Bonito. Mas enfim, a edição dessa semana tem o Mario na capa uhum. e fala sobre videogame. Tem alguns textos muito interessantes, tipo, o Mundo Diplomatique, ele é bem voltado pra política, economia e tudo mais. Então tem muita coisa interessante sobre justamente esses aspectos que a gente acaba às vezes esquecendo quando vai cobrir games, que são os aspectos mercadológicos ou mesmo os aspectos antropológicos, sabe, assim, do uhum. que é os games, assim. Então ele fala muito sobre gamificação, né? Uhum. Que na verdade existe uma boa tradução melhor para isso, que é ludificação. Ah. Olha. Ó, eu descobri agora lendo justamente o Diplomatique. Muito bom. E é muito interessante se você estiver interessado sobre as repercussões da cultura dos games em outras coisas do mundo, eu acho que vale muito a pena ler, assim. É interessante. Legal. Inclusive, eu acho que na internet também essas matérias. Tem na internet, tem pelo menos uma das matérias tem lá. Eu não sei se todas, mas pelo menos algumas delas tem lá. Dá pra ler também. Ah, mas tem em qualquer banca. Tem banca qualquer maiorzinha banca. Que você vai, tem. Tem, exato. Qualquer tem. Banca da Paulista, por exemplo, tem. Sim, vai ter. Animal. Só é bom ir logo, que senão vai sair. Vai esgotar. E é muito bonitinha, né? A capa. Sim, assim, sim. O Mario, assim, né, cara? Ele é bonitinho. Mario dá vontade de apertar o Mario, né, cara? É muito fofinho. Pô, abre Mario. E a outra dica que nós temos da semana... Ah, sim. Bom, é que eu acho que, na verdade, pra poder propor essa dica, primeiro a gente precisa estabelecer um setting, explicar exatamente o que as pessoas estão fazendo pra elas chegarem nisso, sabe? Sim. Então, basicamente, o que as pessoas andam fazendo em umas partes dos Estados Unidos... Principalmente rappers, eles estão enchendo a cara de xarope de codeína. Exato. Ah. Tem uns rappers nos Estados Unidos, eu acho que eu já contei essa história pra você em um amigo. Sei. Eles estão enchendo o cu de codeína. De codeína. Numa droga especial chamada Purple Drank. Purple Drank. Ah, você falou do Purple Drank já. Sim, e pras pessoas que não ouviram no Amigos, Purple Drank nada mais é do que toneladas absurdas de xarope de codeína, mais o seu refrigerante favorito. E umas balinhas pra adicionar um açúcarzinho no bagulho ali. Pode crer. Tem aí a receita, galera. Cara, o que é codeína? Faz o quê? Codeína te deixa doidão. É um remédio que te deixa bem doido. É um remédio que deixa... Mas um remédio pra quê? É de xarope pra tosse. Ah, pra tosse. Pode crer. Daí o que acontece que os caras estão enchendo o cu de codeína e, basicamente, pelo que eles dizem, o efeito da codeína é fazer as coisas parecerem mais slow motion e tudo mais. E a partir disso gerou-se uma cena na qual as pessoas pegam músicas... E desaceleram elas. Exato. Foi popularizado por um cara chamado DJ Screw. Então, tipo, justamente quando você pega e faz isso com a música, você chop and screw a música. Você corta ela e deixa ela devagarzinha. Exato. Então, a minha recomendação dessa semana é justamente uma versão chopped and screwed de Thriller, do Michael Jackson. Que é o CD... Por si só já é um CD insano. Mais tá pop, mas da melhor maneira possível do que é o significado pop. É um dos CDs mais muito magníficos foda. Já compostos na história da humanidade. Exato. E daí você pergunta assim, mas por que eu vou ouvir isso em câmera lenta? Porque é muito louco, cara. Porque você presta atenção, você pode reparar nas pequenas nuances em cada uma das músicas. Você repara no quão o Michael cantava pra caralho e você repara melhor nos grooves. Mas só procura no YouTube aí, Michael Jackson Thriller, Chopped and Screwed. Qualquer coisa a gente posta aí também no Convés pra vocês darem uma ouvida. Pode crer, pode crer. Vale a pena. Legal. E a última dica, muita gente perguntou sobre esses últimos acontecimentos que estão rolando aí no Brasil, dos rolezinhos. Sim. Rolezinho. Que na verdade não estão acontecendo agora, eles sempre existiram. Basicamente. Só que agora tem Facebook. Só que agora tem Facebook. E isso foi amplificado e as pessoas estão... dando muita atenção pra isso. Tá rolando umas tretas com polícia e tudo mais. Então de fato, muitas pessoas perguntaram qual a nossa opinião sobre isso. E a gente poderia falar sobre esse assunto, mas a gente resolveu não falar propositalmente. Porque tem muita opinião sendo debatida e tudo mais. E tem pouca pessoa lendo, sabe? Assim, tem mais pessoas falando sobre o assunto do que lendo. Uhum. E eu acho que a gente falou que não era necessário, porque já tem textos interessantes na internet sobre o assunto. Sim. Assim, né? Então, um que eu achei bem interessante foi o do Leandro Begotti, que é o editor lá da F451, que é a empresa do Kotaku. Uhum. Que ele é um. Ele escreve para a ON, que é um site que antigamente ele estava na F451, uhum. mas agora é independente, que é tocado pelo Pedro Burgos, que era o antigo editor-chefe do Gizmodo, né? Pode crer. Com o Léo Martins, que também é o antigo editor-chefe. Outro ex-editor-chefe do Gizmodo. E o Leandro, e o Leandro fez esse texto muito bacana, que ele conta como era o rolezinho lá atrás, na época dele, 1990 e poucos, assim, na década de 90. Uhum. Que era lá no bairro dele, ele conta como é que era. As coisas, e a partir disso ele vai construindo justamente, tipo, essa narrativa que valoriza principalmente o ponto de vista dos moleques que estão lá no rolezinho, tá ligado? Do povo que realmente está fazendo o rolezinho. E isso que é o mais importante que eu acho nesse momento para essa discussão. De tentar entender só o ponto de vista deles, não ficar cooptando o movimento para si, falando, não, isso daí é um negócio e vamos lá atrás. Acho que o importante, eu acho que uma das coisas importantes que ele fala no texto, assim, é para você não ir nem para um extremo e nem para o outro. Exato, né? Exato. Tá ligado? Tipo, não toma o bagulho para você e também não vai demonizar o negócio, tá ligado? Tipo, sim. É um negócio interessante mesmo. É. E justamente a gente vai linkar isso no post do podcast lá no Matribble.com. Então, para quem quiser ler, é um texto um pouco longo, mas vale muito a pena. Vale a pena. E é melhor do que simplesmente ficar replicando opinião e blá blá blá. Eu acho que isso daí já é uma boa opinião para vocês. E é bom se adquirirem conhecimento, porque como todos sabem... Como diria sabem, o Tibilu. Como adquirir conhecimento, porque como todo mundo sabe, tipo, mano, a quantidade de merda na internet é vasta. É vasta. Muito bem, estamos ao fim aqui de mais um Navio. Ufa, hein? Essa foi longa, cara. Foi quase 2 horas. Caralho. E é porque é bom, né? A gente tava devendo falar de quadrinhos. Sim. Total. E qual que foi a música, hein, que a gente ouviu, hein? Foi Rocos Pocos. Daniel? Foi Rocos Pocos, daquela banda Focus. Tudo rima, né? Há uma banda chamada Focus, uma música chamada Rocos Pocos, que ela já foi, eu acho que, de uma propaganda da Nike, se não me engano. Mas é uma música muito foda, porque é um rockzão crassudo, com um solo muito louco. E um riffão firmeza, diga-se de passagem. E uns gritos no meio, assim. E uns gritos viking louco, assim. Oi. Não é viking, é tipo dinamarquês. Dinamarquês, é holandês. Holandês. De pessoas montanhesas. Montanheses. Tipo suíços. Sim, exato. Tudo a mesma coisa. Essa galera aí. White people. Pessoas brancas, sabe? É tudo igual. E, enfim... Mas Rocos Pocos é muito boa essa música, e é por isso que a gente escolheu ela, e faz tempo que a gente não bota um rock aí, então... Exato. Justo. Para quem quer entrar em contato com a gente, entre lá no Convés da Max Rebo, né? Sim. Siga a gente também no Tumblr, diretamente no maxrebo.com, é só seguir a gente lá. Tem o Twitter, que é o @maxrebo_. Isso, exato. E... Importante, underline no final. Falem com a gente lá no grupo Convés da Max Rebo, é o facebook.com/groups/convés da Max Rebo. É moleza. Facinho. Molezíssima. Facinho. Nós ainda não temos um endereço. Não. Pra mandar cartinhas. Mas vamos ter. Se quiser, você pode escrever uma carta, escanear e postar ela no exato, grupo. Exato, no grupo. Isso funciona. Exatamente. Ele fica bem feliz. A gente fica bem feliz. Bem feliz. Sim. Até o próximo Navio Pirata, então. Falou, galera. Às quintas-feiras, hein? Quintas-feiras. Vamos lembrar, a partir de agora são a partir das quintas-feiras. Exato. Quem quiser, só tem que assinar ou no RSS ou assinar direto no iTunes. Yes. Uhum. Beleza? Falou. Falou. Falou. Até.